Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 27, da sua edição Pocket, pra gente conversar sobre o que tem jogado, sobre algumas notícias do mundo dos videogames e o nosso quadro de recomendação de jogos indies que estão para ser lançados. O meu nome é João Vicente, o seu apresentador, e hoje nós vamos com Raulzito, André, Leonardo Canha e o homem de 1994, Eugênio, para bater um papo sobre todos esses jogos, notícias e tudo mais que a gente tem para conversar com vocês. Então, vamos ao podcast. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, antes de começar, a gente tem alguns recados para dar. Mais uma vez, a gente vai lembrar da loja de camisetas e camisas Cheat Code Fashion Geek, que vende camisetas do estilo pop, geek, nerd, como que vocês querem chamar, chamem, mas o mais importante é comprar. E agora, para quem quer comprar, tem um novo sistema de vendas online lá no site, foi atualizado, então vocês podem realizar as suas compras online. É só entrar lá no site, que vai estar o link do post, para vocês verem os modelos das camisetas. Tem camisetas masculinas, femininas, as estampas são muito legais, além de estampa de games, tem muitas estampas de seriados, filmes e outras referências do mundo pop, nerd, então é só entrar lá no site, escolher a camiseta e comprar. A gente também queria lembrar o pessoal de entrar no nosso canal do Twitch e assinar, é twitch.tv/savepointcast, o link vai estar no post, e lá a gente faz algumas transmissões ao vivo, faz gameplay, jogatina, não importa o nome, o importante é que a gente está lá jogando qualquer coisa e conversando com vocês, interagindo com o pessoal. Então, se vocês assinarem o canal, vocês não vão ganhar nada, mas vocês vão ficar sabendo quando a gente estiver transmitindo. Pode ser por e-mail, por Twitter. E sempre é bom lembrar que uma boa maneira de saber do lançamento dos podcasts, das transmissões ao vivo e de qualquer novidade do Save Point é o nosso Twitter, que é @savepointcast. Então entrem lá, assinem, sigam o Save Point no Twitter e fiquem atualizados, beleza? Bom, galera, vamos começar a nossa gravação, então, conversando aí sobre o que a gente tem jogado, já que faz bastante tempo que a gente não grava um Pocket, pelo que eu me lembro. O último foi o 25, com a participação do Lanzonetti. E eu gostaria de começar pelo Raul, para saber o que ele jogou nesse tempo todo aí. Opa! Opa, tudo bom? Cara, eu vou... Opa, tudo bom? Pô, faz tempo que não se fala. Pois é. Eu vou falar de dois jogos que eu joguei e tenho jogado há pouco tempo e que... São dois jogos que são praticamente opostos. O primeiro que eu vou falar é o Diablo 3, a expansão Reaper of Souls, mais especificamente. E que eu fechei a campanha, que é ok, vamos dizer assim, né? Porque o forte do Diablo não foi e nunca vai ser a história, né? Cara, mas esse foi muito tipo... É, né? Totalmente desempolgante. Tipo... É que assim, cara, se tu comprou o Diablo pensando em jogar um jogo que tem uma história legal, tu vai se decepcionar, cara. A história é uma sucessão de clichê, é um anjo lá que roubou a tal da Black Soulstone, que é a pedra que mantém os demônios aprisionados, tem que ir lá dar porra em todo mundo pegar essa merda de volta. Sempre alguém faz isso, né? Ninguém destrói essa porra dessa pedra. Não, começa a cair nesse lugar comum, assim, né? Tipo... É tipo o personagem da Marvel que morre e ressuscita e tem uma hora que tá, chega, sabe? E o problema no Diablo exatamente é que eu acho que a Blizzard sempre teve muita habilidade em criar histórias interessantes, por mais que elas tenham clichês e tal, mas elas têm os seus aspectos, os seus pontos fortes, né? E acabavam sendo histórias legais que a gente acompanhou durante muito tempo. Eu acho que no Diablo 3 foi um momento que eu, assim, bah, tipo, nem passou perto, sabe? Cara, eu, pra ser sincero, não lembro de nenhuma... história de algum jogo da Blizzard que eu joguei e pensei em que história foda. Elas são Starcraft, pano de fundo para aquilo que a Blizzard faz melhor, que eu acho que é a jogabilidade dos jogos dela. E o Diablo é um jogo que tem uma jogabilidade muito agradável, assim. E... Agradável, leia-se viciante, principalmente no Diablo 2, que o cara morreu, perdeu a vida. Uhum. Agradável, tá ligado? 10 horas depois o cara tá agradável... Opa! Agradavelmente sentado, com vontade de fazer xixi, sem tomar nada há 10 horas, tá ligado? E com raiva de tudo, né? Com raiva de tudo. Mas uma coisa bem legal, cara, dessa expansão foi um modo de jogo novo que se chama modo Adventure. Sim. Eu queria saber o que é isso, porque eu realmente não sei. Então, quando tu termina o Ato 5, tu habilita o modo Adventure, que basicamente ele gera quests aleatórias pra tu fazer. E são todas elas bem curtinhas, assim. No caso, a partir do momento que tu terminou o Ato 5 e tu habilita esse modo aventura, tu pode ir pra qualquer cidade, em qualquer mapa, a qualquer momento, sabe? Sim. E daí as quests são tipo, tu tem que ir pra tal mapa, encontrar a entrada pra dungeon e ir lá e matar o boss. Coisa que tu faz em, tipo, 20 minutos, vamos dizer assim, sim, sabe? Completando essas quests, tu encontra uns fragmentos de chave que tu usa pra abrir um portal para o que eles chamam de Nephalem Rifts, que basicamente é uma dungeon que ela é toda gerada aleatoriamente, sabe? Uhum. Então ele pega pedaços de vários mapas diferentes, assim, joga monstros aleatórios dentro e tem um monte de monstro difícil pra caralho, sabe? Vários monstros, sei, épicos, e tu tem que ir lá e dar porrada em todo mundo o mais rápido possível, digamos assim. E isso é uma coisa que... essa história do diabo, né? E isso é uma coisa, cara, que é extremamente viciante, assim, sabe? Porque tu... tipo, a história do diabo é tipo, tu é um guerreiro, você tá no ponto A. Tu tá vendo o ponto B que é lá na frente? Velho, tu vai reto nessa direção. Vai reto toda a vida até matar todo mundo que não tá na frente. Dá porrada, cara, até tu chegar no ponto B. Beleza, é mais ou menos assim. Beleza, entendi. Mas assim, é muito legal e muito desafiador fazer esses Nephalem Rift, sabe? E uma das grandes críticas, não só ao Diablo 3, mas a toda a série Diablo e a outros jogos da Blizzard, é que eles eram muito aquele padrão chamado de Skinner Box, né? Que são jogos em que tu... Basicamente, a única coisa boa é a recompensa, e o jogo é só uma coisa que tu tem que fazer entre as recompensas, né? E eu achei que essa adição aí do modo aventura e dos Nephalem Rifts tirou um pouco dessa sensação de que o jogo não tá sendo prazeroso, sabe? Porque é, sim, muito divertido fazer isso. É, porque assim, basicamente no modo de jogo normal do Diablo ali, que é na campanha, que o pessoal basicamente ficava reciclando ela, né? Pra conseguir, sim, novos itens, como tu falou, a recompensa era essa, era conseguir um item melhor, porque tu sabia que ele tava lá. Principalmente depois com a internet ou com a própria conversa aí com os amigos e tal. Sabe, olha, eu tenho uma espada que é muito boa para tua classe no cenário tal, no inimigo tal. Às vezes ela dropa, às vezes não, mas tu vai lá e fica repetindo até cair a espada. E no 3 eles sofreram muito por causa disso, exatamente por aquele problema todo da casa de leilões, né? Que não foi tão bem recebida assim pela comunidade. Eu mesmo critico bastante, agora ela não existe mais. Ela não existe mais agora. É, e aí, como existiam transações com dinheiro real, é óbvio, né, cara? A galera tinha gente com um equipamento absurdo, e quem jogava o jogo normalmente, entre aspas, simplesmente se via perdido ali, né, com o equipamento. Mas não era só pelo dinheiro real, João. É porque, na verdade, mesmo que tu usasse o dinheiro do jogo, tá ligado? Tipo, compensava muito mais tu vender tudo que tu tinha no jogo que tu dropava e comprar, sim, na auction house com ouro mesmo, porque a galera vendia coisa muito, muito melhor do que tu dropava. Exatamente. Por ouro e por pouco ouro. E tu botava filtro ali, eu quero comprar um bagulho aqui de 5 mil peças de ouro, que é um troço pequeno pra quem tem bastante level, assim. É. E tu conseguia, tá ligado? Tu conseguia, daí tu chegava, sim, e botava ali. Eu sou bárbaro, eu quero só força e vitalidade. Aí tu ia lá e botava e encontrava equipamento perfeito pra ti que no jogo tu não dropava, tá ligado? Não dropava. Sim, sabe? Sim, sim. É, exatamente. Não funcionou. Isso foi uma das coisas que mudou com a vinda da expansão também, né? Ele não existe mais auction house, nem com ouro, nem com dinheiro real. Só que eles melhoraram um pouquinho o drop dos itens no jogo normal. Então, tipo, tu tem mais probabilidade de dropar itens bons pra classe de personagem que tu tá usando no momento, né? Sim. E que torna o loot um pouco melhor do que era no Diablo 2, por exemplo, assim. Mas, em geral, tu... Então ainda tem que jogar bastante pra dropar os equipamentos épico, lendário, fodido, assim. Sim, sim. Mas, enfim, a expansão, além desse modo aventura, assim, ela tem só mais uma classe, né? É, tem mais uma classe. Que é o cruzado. E é, cruzado. E é isso, mas eu acho que o mais legal mesmo é o modo aventura da expansão. Uhum. Tá, mas a história, no fim, ela continua, vamos dizer, no mesmo nível do Diablo 3, assim, pra quem se preocupa com a história, já que tu falou que não é... É, a história, mesmo... Cara, é difícil falar isso sem só como um spoiler, mas a história não tem nada de diferente do que teve até sim. agora, sabe? Sim, sim. Então, tu vai chegar no final sabendo o que esperar, e não vai acontecer nada diferente daquilo que tu tá esperando que aconteça, assim. Aham. Ele resolve uma ponta solta que tinha sido deixada já no final da campanha normal, eu acho que com a intenção deles fazerem a expansão justamente, aham. né? Sim. Sim. O que? Da mulher lá? Sempre deixam. É, da mulher lá. Da mulher lá tu... que sumiu. Ah. Uhum, tu acaba enfrentando ela e só. Mas o outro jogo que eu queria falar, ele é... Agora sim, agora completo... tu vai falar do jogo. É o completo oposto do Diablo 3, porque, assim, se o Diablo 3 era um jogo que tem a jogabilidade extremamente agradável, com a história bem medíocre, o To The Moon, que é esse jogo que eu quero falar agora, ele, cara, é uma história de explodir a tua cabeça, assim, cara, e tu... A historinha de suar pelos olhos, assim, de leve, uh-huh. é foda. Aham. Uh-huh. O To The Moon, ele é um jogo independente que foi feito por um estúdiozinho ali, acho de umas 3 ou 4 pessoas, não lembro o nome dos caras agora. É o Freebird Games, e o isso, criador Freebird. E o criador do jogo, assim, a cabeça por trás desse jogo é um, pelo que eu vi, ele é canadense, e ele chama Kang Gao. Eu não sei se é Kang Gao ou Kang Gao. Eu achei que ele era, tipo, vietnamita com esse nome. Pois é, assim, pelo nome. Beleza. Mas, enfim, o jogo ele foi todo feito no RPG Maker. E isso, assim, acaba sendo uma grande inspiração pra, às vezes, gente que acha que tu tem que manjar de programação e tal pra fazer um jogo. E esses caras conseguiram fazer um puta jogo, uma puta história, usando um software super simples, sabe? Sim. Porra, um bom incentivo aí pra gente, porra. Claro. Eu acho assim, eu vou falar a verdade, que quando eu via o meu irmão mexendo no RPG Maker, eu sempre pensava assim, pô, se o cara tiver uma história foda pra contar, ele não vai precisar de muita coisa, sabe? Quer dizer, ele não precisa, né, de um gráfico mirabolante e tal, porque, assim, essa história do To The Moon, ela tá, história incrível, impressionante. Ela seria melhor contada no estilo gráfico do Gone Home, por exemplo, também um jogo indie, né, de um estúdio maior do que o Freebird, mas enfim, talvez uma perspectiva em primeira pessoa mudaria isso, um gráfico muito bonito, tipo um Heavy Rain, assim, né, seria uma coisa mais emocionante ainda, talvez, mas cara, não precisa, sabe? Uhum. Não precisa. Eu até já ia chegar nesse ponto, assim, mas falando um pouquinho da história, né, basicamente tu joga com dois agentes que... Watts e a Rosalina. É, tu joga com dois agentes, a Eva e o Neil Watts, que eles trabalham com uma empresa chamada Sigmund Corp, que basicamente o trabalho deles é realizar desejos de pessoas em seus leitos de morte. Então eles são contratados para realizar o desejo do John, e eles fazem isso entrando na mente dele e alterando as memórias dele. Pô, legal, hein? Eles não realizam o desejo dele, digamos, no mundo real, né? Eles vão realizar isso. O desejo dele nas memórias dele. E, basicamente, tu começa dentro das memórias dele quando ele é velho, e tu vai regredindo as várias fases da vida dele até tu chegar a quando ele era criança, sabe? E tu vê, tipo, toda a relação que ele teve com a esposa dele e com os amigos dele, sabe? E esses personagens são personagens tão fáceis de acreditar, sabe? Eles contam uma história tão... tão completa, assim, sabe, que, sei lá, é difícil de escrever. Principalmente é difícil de escrever sem spoiler, né, mas eu acho que o que dá pra dizer, assim, é que essa história funciona tão bem, porque essa mecânica de tu ir voltando no tempo, como o Raul contou, com certeza alguém que tá ouvindo já lembrou do filme Amnésia, né, do Christopher Nolan. E realmente, sim. Então, o que acontece, no começo, tu tem uma espécie de grande mistério, assim, por que que ele quer esse desejo? desejo dele é ir pra lua. Exatamente. É, o nome do jogo. Isso é a premissa básica do jogo, tá? Não é spoiler. Então, mas por que ele quer esse desejo? Ninguém entende direito e tal. O Tio Demon tem uma história que vai sendo contada ao contrário, então as coisas vão se construindo de uma maneira que quando chega no final, que é o começo de tudo, a tua cabeça explode, assim, porque realmente, caramba, tudo fecha, sabe? E assim, ó, tudo fecha, sabe? Tudo, não tem uma coisa lá, uma pessoa, um personagem que... Acho que o Raul sabe até do que eu tô falando, que eu não tô querendo dar o nome aqui. Não tem um personagem isso. Assim que não tá lá por um motivo muito bom. Mas não é bom, é muito bom, sabe? Então, cara, é foda. Quando tá terminando o jogo, assim, eu não terminei numa sentada só, numa jogada só de uma vez, porque realmente eu tive que sair pra trabalho e tal, mas a vontade foi de ficar jogando direto, cara, porque são aproximadamente 4 horas e passa muito rápido, sabe? Antes da metade já tá muito interessado em saber o que vai acontecer. Isso é interessante porque às vezes a gente na correria acaba não podendo jogar um jogo muito longo. Sim. Ou no caso, como eu comecei e mencionei no último Pocket que eu joguei o LA Noire, o cara vai lá e joga 2-3 horas por dia, vários dias. Aí depois que tu lá com 10, 15 horas de jogo, tu acaba ou perdendo interesse ou tirando a vista, o meu LA Noire tá parado. E o fato dele ser um jogo curto, eu acho que é interessante pra mim e pra muita gente. Tipo, o The Rest era curto, eu joguei em 2-3 dias e fechei. Era 4 horas no total também, então... O próprio Portal original é super curto, se tu fizer ele rapidão, em 3 horas e meia tu fecha. Sim, e o To The Moon, ele é bem curtinho ali, como o João falou, ele tem 4 horas, mais ou menos, né, se tu explorar bem ele vai ter 4 horas, acho que se tu correr talvez termine umas 3. E se tem alguma crítica que eu possa fazer esse jogo, digamos assim, é que por ele ter sido feito no RPG Maker, a jogabilidade acaba não sendo o forte dele, sabe? Ela... Digamos que a mecânica dele é interessante para o pro propósito, mas a execução não é tão boa, né? Assim, pode... E não tem muito, digamos, de jogabilidade, de decisões, assim. Basicamente, tem alguns pequenos quebra-cabeças que tu tem que resolver buscando objetos no cenário, né? E eu fiquei pensando que talvez se ele tivesse sido, por exemplo, um point and click, ele seria ainda melhor, sabe? Mas eu acho que isso... Não é impedimento nenhum pra tu curtir o jogo, sabe? Ele é uma puta história que tu vai curtir de qualquer jeito, sabe? É, exatamente. Esse negócio do point and click foi uma coisa que eu pensei também, Raul. E quando eu falei ali, talvez ele pudesse ser outro jogo diferente de estilo e contar a mesma história. Sim. Mas aí reforça mais ainda a qualidade da história, né, cara? Porque tu tem aqueles... Exatamente. Tem aqueles bonequinhos pixelados, assim, mas, cara, na minha cabeça eu tenho... O personagem, assim, como uma pessoa real, sabe? Ele tem um rosto, ele tem um... Sabe? Todas as características, assim, de um personagem que foi criado em 3 dimensões e foi apresentado pra mim pronto. Porque essa é uma característica bem interessante do próprio ser humano, né? Que a gente costuma completar, a nossa mente costuma preencher as lacunas em branco das coisas. Então, quando a gente lê um livro que é muito bem escrito, um livro que é muito bom... Eu, pelo menos, tenho lembrança dos bons livros que eu li como se fosse um filme, sabe? Parece que eu vi um filme. Sim. Né? E o To The Moon é assim, cara. Tu vai terminar, parece que tu viu um filme, ou enfim, né? Parece que tu viu uma coisa em 3 dimensões, assim, completa na tua mente, sabe? Não, não precisa, acho que... mais nada. Da maneira como ele tá ali, tá muito bom e... E até cabe a discussão de... Talvez ele pudesse ser um filme, tu acha que ele funcionaria tão bem... Ele seria tão emocionante se ele fosse um filme? Cara, essa é uma... É uma coisa assim que... Como é que eu vou dizer? Eu acho que tem gente que tem mania de achar que quando tu transforma algo numa obra, num filme, quando faz essa adaptação, tu dá de alguma forma validando aquilo, sabe? Mas eu acho que não é o caso, porque uma coisa importante, eu acho, pra essa história é justamente o fato de tu tá dentro da memória dele e tu tá lá explorando e mexendo nos objetos e nas sim. coisas, sabe? Sim, sim. Ah, mas eu, assim, discordando um pouco de ti, tu falou um pouco como com certo, assim, preconceito, me pareceu, assim, tipo, no sentido de que, não que tu tenha preconceito contra filme, mas tá dizendo que de certa forma seria desnecessário, mas sim, convenhamos que muita gente não vai jogar esse jogo e um filme seria uma boa forma de contar uma boa história através de uma linguagem diferente. Talvez não fosse a mesma sensação, mas não deixa de ser uma coisa muito válida, assim, sabe? Eu não acho que é inválido, assim, mas eu acho que a experiência do jogo, ela é diferente da experiência do filme, sabe? É por isso que as adaptações de jogo normalmente é muito difícil reproduzir aquela sensação e os fãs sempre reclamam pra caralho. Não, a adaptação de jogo tem um problema também, que geralmente os caras mudam muita coisa, sabe? Eles fazem muitas adaptações que... Bom, enfim, né? Pode falar, Raul, perdão, terminei. Eu acho que no caso do To The Moon, se tu transformasse ele em filme, ele continuaria sendo uma puta de uma história, sabe? Mas eu não acho que isso seja necessário pra que tu valide a obra de alguma maneira. Não, acho que não. Não, isso que eu quis dizer. Tá, não, eu entendi o que tu quis dizer, só porque, pelo que vocês estão falando, a história é muito, muito legal, então... Sim, é muito foda. Assim, a gente tá muito legal. É muito legal, assim, abre a porra do Steam e compra agora essa merda, senão tu vai apanhar. Não, então, mas cara, eu tô olhando aqui, assim, a gente tá numa época que tudo é meio transmídia, né? Vira quadrinho, vira filme, vira tudo, né? Mas... se for uma história boa, eu não vejo por que não, assim, eu acho legal, sempre acho válido, assim. O ponto é que, infelizmente, é uma história que nem todo mundo vai conhecer, porque muitas pessoas não jogam, né? Nossa, então... Canha, isso que tu falou é perfeito, porque, cara... Mas foi o que eu disse antes. Quando tu joga esse jogo, velho, tu fala assim, meu Deus, cara, todo mundo que eu conheço tem que saber dessa história, sério, sério. Quando eu terminei, velho, eu quase assim, ó, quase que eu... Fui vendo Steam sim um pack, um 4-pack de To The Moon pra mandar pra vocês, assim, pra quem não tem, sabe? Faltou pouco, assim. Não, eu falei, na verdade, assim, que é uma história, digamos, é uma história que tem qualidade. É, que ela pessoas, pode... Né? Não, é que assim, como ela vai ficar, talvez, só na mídia do jogo, ele não ia ser um demérito fazer um filme, mas, tipo, ela teria a qualidade de atingir, talvez, um público maior, porque muitas sim. pessoas não vão conhecer essa história porque elas não vão jogar. Não, mas e exatamente o que eu ia falar era que o teu comentário é muito importante, porque mesmo na mídia do videogame, das pessoas que jogam e teoricamente se importam com os jogos, muitas pessoas não vão conhecer. Porque esse jogo, quando ele saiu em 2011 e tal, eu acho que foi 2011, mas mesmo na época, muita gente foi conhecer ele assim por acaso, sabe? E eu acabei conhecendo depois que ele ganhou premiação, eu acho que ele ganhou... Melhor história do ano no GameSpot na época. Então, assim, foi um jogo que chamou atenção. Mas, mesmo assim, muita gente que joga não vai conhecer essa história. E, pô, cara, isso é triste, sabe? Eu ficaria muito chateado de saber que eu passei batido por essa história do To The Moon. E talvez eu esteja deixando de ver outras histórias tão boas quanto... E talvez, como a gente falou, rápidas, né? Coisas que não vão alterar a minha agenda, o meu dia a dia, até os meus outros jogos. E, pô, é uma baita de uma história contada em só 4 horinhas, né, cara? É, e da mesma maneira, assim, que assim como o Portal 1, que também tem mais ou menos nessa faixa de tempo, que é maravilhoso, imperdível, o próprio Dear Esther, que era um jogo que era um mod de Half-Life 2, tipo, totalmente indie. Depois ele foi feito na Source Engine do zero, chamaram um artista mais profissional pra fazer a parte da história. Pô, uma história, assim, animal, que vale a pena, que fica contigo. A trilha sonora, a própria narrativa, que é um jogo de observação com narrativa, mas aquele negócio fica, é uma experiência diferente. É como eu sempre digo, né? Jogar Tekken 8, que os bonecos são a mesma coisa e é só muda o gráfico, é um saco. Tu jogar uma coisa que é totalmente, tipo, mind-blowing e criativa e diferente, assim, pô, acho que vale muito a pena. Realmente, o To The Moon é um jogo especial, cara. Pra mim, assim, eu colocaria ele na frente de muita coisa que a gente joga aí pra, né, fecha por fechar e, sabe, não deve... Eu mesmo deixei ele muito tempo na minha biblioteca do Steam ali, parado, sabe? Eu provavelmente, sim. Depois dessa, eu vou tirar o meu da fila de espera e vou jogar. Faça. Eu acho que todo mundo aí que estiver ouvindo, cara, vale a pena, vai lá. Se não quiser comprar agora, bota na wishlist pra quando tiver promoção, mas eu acho que tem que jogar, cara. Esse é um jogo que... Não, Se tu não jogar, tu vai estar perdendo uma puta de uma experiência, assim. É isso aí. E ele esteve num Humble Bundle também, não, então é aquela história. Sempre, sempre ficando ligado nos Humble Bundles, a gente pode acabar por um preço bastante baixo. Eu sou um advogado do site, bastante de outros sites que fazem pacote. Um preço muito baixo, você consegue comprar um monte de jogaço. Então sim, esse aí sim. Veio num lote pra mim e eu já sabia que era coisa boa, mas agora mesmo vou botar no topo da fila mesmo. É isso aí, missão cumprida, pelo menos o Ocanha já foi evangelizado aí. Aí, high five. Cara, eu só queria completar que, até assim, né, Raul, eu acho assim, Raul, é uma história que tem elementos que a gente já viu em outras histórias, né, tal. Enfim, alguém pode comentar, ah, mas tal coisa não é novidade quando jogar, né. Mas, mas mesmo assim, cara, mesmo assim é uma história diferenciada, porque ele... Vocês vão ver quando fecharem ele que os elementos que ele conseguiu juntar e explicar tudo ali no final de uma maneira tão perfeita, né? Ele é um final que não se apressa, sabe? Ele não pega assim e numa cena tudo acontece. Aí tu para e fica 15 minutos olhando pro teto e, porra, né? Eu perdi alguma coisa porque eu não tô entendendo. Não, é como se ele tivesse uns dois finais, assim. Ele conta, daí tem uma cena diferenciada, aí tu joga mais um pouquinho, aí tem mais uma coisa... Aí tu, puta, que foda, sabe? Quando termina mesmo ali, que dá o crédito final, tu tá braço pra cima, assim, batendo palma, assim, chorando, sabe? E tu fica querendo voltar, tipo assim, pô, mas será que não dá pra jogar mais um pouquinho, pá? É. Será que não tem mais nada? Tá, e uma dúvida que eu tenho, assim, eu sou anti-spoiler, então se eu estiver perguntando, cavando a minha própria cova, vocês não respondam, vocês me avisem. Tá. Mas, assim, a amnésia do Christopher Nolan, que o nome, pra começar, tá errado, porque o cara não tem amnésia, e a primeira coisa que ele diz no filme é isso, tudo bem, ele tem perda da memória recente, ele é montado de trás pra frente pra que tu nunca saiba o que aconteceu antes do que tu tá vendo. Isso. O que é uma mecânica bem interessante. E o To The Moon, ele faz mais ou menos isso também? Não, isso não é spoiler. Ele faz exatamente isso, porque foi o que o Raul falou ali no começo, né? Os cientistas, eles só conseguem fazer o trabalho deles na memória do John, pronto, sem contar nada demais, voltando dessa maneira. Eles não têm como ir pro começo pra cumprir o objetivo deles, entendeu? Então o jogo vai te explicar isso muito bem, e a própria mecânica, a mecânica dele é isso, é juntar as coisas pra que tu possa ir voltando e, enfim, cumprir o objetivo dele ali. Nossa, da hora, eu tava pensando em dormir hoje da meia-noite às 6, mas acho que não vou mais. Ah, tranquilo, vai dormir, ó. Vou começar quando terminar a gravação, umas 3:30, 4, tu tá dormindo, tá bom. Pô, mas assim, ô João. Oi. Ô João, eu tô observando aqui, pô, bonito esse gráfico desse RPG Maker, hein? Ele evoluiu bastante a ferramenta, cara. Eu, quando conheci nos primórdios, não imaginava que eles faziam jogo desse nível aí. Não, cara, tu olha assim, pô, potencial aí pra fazer um RPG 16-bit, né, é perfeito, assim, não tá perdendo nada, sabe? É exatamente o que a gente falou da história, né, cara, pra contar uma boa história, velho, basta, enfim, né, ferramentas simples aí. Ah, cara, precisa mais do que 16-bits pra contar uma boa história, cara. Tá muito bom. E, Eugênio, já que tu estás aí comentando e conversando, continua comentando e conta pra gente o que tu tem jogado. Cara, eu tenho jogado nada menos que Dragon Quest VI, Realms of Revelation. Oh, que nome! Nada mais que é um... Como é que é o nome dele em japonês mesmo, Eugênio? Darogon Kuetsu Shikutsu Maboroshi Daishi. E em espanhol, como é que é? El Dragon Quest. La Dragon busca del dragón. La Quest de los Muchachos. Em espanhol é fly, fly, fly. É isso aí. Gente, mas conta aí, então, esse Dragon Quest não é novo, né, cara? Ele é relançado. Não, ele já é um remake do Super Nintendo. Ele foi lançado em 2011. Para tudo. Fale. Mas assim, né? Eugênio, já que tu tá aqui, fazer o quê, né? É. Fala aí, então, já começasse mal. Agora tu acha que o Eugênio joga jogo novo? O Eugênio não joga jogo novo. O jogo mais novo, cara, que ele jogou um foi Advent jogo velho do Atari. Que é um... Nossa. Eu tô jogando um jogo velho que é um remake de um outro jogo mais velho ainda, cara. Olha só. A gente tem que pegar algum meme. A gente tem que pegar algum meme assim, cara. Tipo, o um meme que. Tipo aquela menininha que tá no carro com a irmã e ela olha assustada pra irmã que tá chorando. E aí, tipo, o Eugênio assim, como assim videogames de 32-bit? Ninguém me avisou. No próximo Pocket, o Eugênio vai chegar. Pá, Eugênio, o que tu tá jogando aí, cara? Ah, cara, tô jogando um jogo muito foda. River Raid. Ele vai voltar aí, não, fazer aquele meme do cara assim, ó. Eu nem sempre jogo jogos de videogame, mas quando eu jogo, eles têm mais de 20 anos. É. Pô, esse ficou bom. Esse tem que fazer, tem que estar no posto. Tu que vai fazer, okay, esse fudeu. Não, você sabe, né, que meu sonho é emular o Mega Drive do Dreamcast, né, cara? Por que? Não sei, mas eu tenho uma batalha pra emular o Mega Drive no Dreamcast, cara. Uma hora eu vou conseguir fazer isso direito. Se tu conseguir fazer o contrário, tu vai ser foda. Ah, é verdade. Até porque não. É porque assim, todo mundo sabe que o Mega Drive, o Super Nintendo não conseguiria fazer isso, mas o Mega Drive com certeza você consegue fazer, porque é o videogame 16-bit mais foda que teve, né? O Super Nintendo não conseguiria emular o Nintendo 64, mas o Mega Drive emula o Dreamcast de certeza, e o Master System emula o Saturn. Tanto é que tinha um show do milhão, né? Exatamente. Aí, tá, Eugênio, fala, me conta esse Dragon Quest aí, me conta então, tu já jogou outros da série, é o primeiro? Cara, é o primeiro jogo da série Dragon Quest que eu estou jogando, tá? Tá, ok. O que eu posso dizer, ele me lembra... A estrutura dele é do RPG clássico, 16 bits, né? Certo. O format de batalha é ter os personagens, tu seleciona as atividades, questão de magia, ataque direto, por turnos, né? Certo. Temos categorias, temos classes. A versão do DS, pelo que eu li, trouxe algumas inovações de jogabilidade em relação ao Super Nintendo. E o que eu vou dizer? É um jogo bom, cara, porque é um jogo que com uma jogabilidade rápida, é uma coisa que eu tô apreciando muito hoje em dia, né? Certo. Porque o que acontece? Os jogos mais antigos, depois que tu teve a possibilidade de utilizar o hardware em 3D, por exemplo, com o Final Fantasy, às vezes tu perde muito tempo na animação, na jogatina, e uma coisa que me apreciou que são golpes rápidos, as partidas são muito rápidas. E eu acho que isso aqui é uma coisa que me agrada no RPG hoje em dia. É, a gente tem um exemplo recente aí do Bravely Default, né, Eugênio? Tu jogou o demo e conheceu ali, e eu tô jogando. Que, assim, eu acho que pouca gente tem paciência hoje em dia pra um RPG japonês que não se renove, né? Ou seja, que não traga alguma inovação do ponto de vista de batalha, que ele não force demais a barra na necessidade de grinding, na necessidade de ficar repetindo as lutas, como foi Final Fantasy IV que tu fechou, como é qualquer Pokémon, até os mais recentes aí, que mudaram um pouquinho, mas enfim, né? Então, essa renovação é importante, né, cara? A gente sabe que esse Dragon Quest é um jogo mais antigo, mas pelo que tu falou, assim, ele pelo menos ele procurou na versão nova melhorar algum aspecto relacionado a isso, né? Melhorou nesse sentido. Fale. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Dragon Quest aí, ele é um remake de um Dragon Quest Super Nintendo, tu falou, né? Exatamente. E ele teve mudança de gráfico ou eles só portaram o gráfico do Super Nintendo pro DS? Não, cara, teve uma mudança violenta de gráfico, cara. Muito bom, cara. Os gráficos do DS é muito bonito. Assim, os teus personagens não aparecem na tela, né? Aparecem só as fotos deles. Mas a animação dos adversários, cara, aplicando o golpe, é uma animação perfeita, cara. É uma animação rápida, mas tu vê com muitos sprites, assim, tá ligado? E suave a forma como eles se movimentam. Então é um jogo que ficou muito bonito. E sem dizer o seguinte, que dentro das cidades, quando tu sai do mapa mundi ali, elas são todas digitalizadas em 3D. Então tu consegue mudar ângulo de câmera e fica um jogo muito bonito. Sem cara, contar a trilha sonora, né? Cara, deixa eu te falar que se existe injustiça nesse mundo, os caras da Square, eles vão arder no inferno, cara. Porque, nossa senhora! Porque os caras, eles lançam um Final Fantasy 4 pro DS, faz o gráfico todo em 3D, tá ligado? Daí eles relançam o Dragon Quest 6 pro DS, faz o gráfico todo foda. Daí quando eles vão fazer Chrono Trigger, eles fazem um port da versão do Super Nintendo e reclamam que não vende. Mas, cara, o Raul, pelo menos a Square recentemente ela tá dando sinais e que tá acordando um pouquinho, pelo menos, né? Que foi exatamente o caso do Bravely Default. Que não foi exatamente a Square que fez, ela tem um estúdio ali que fez esse jogo pra ela, mas ela publicou E como ele fez muito sucesso, inclusive no Ocidente, eles falaram, ah, pois é, né, parece que o pessoal gosta mesmo de RPG japonês tradicional, ah, legal, sabe? Tipo, quem sabe a gente faça mais alguns aí, sabe? Eles assim, mas, cara, mas, Raul, impressionante, velho, os caras não... Bom, enfim, né, falei, ok. Sobre o remake do... Sobre o port do Chrono Trigger, tipo, na real... Eu não sei se tivesse mudado, as pessoas teriam gostado também, porque é uma coisa muito complicada, é mexer num negócio muito querido. Então, Final Fantasy VII também tá esperando esse remake. Aí eu penso, pô, eu que não tive Super Nintendo, porque eu tive o outro videogame que era muito melhor que Super Nintendo, eu jogo a passo de formiguinha o Chrono Trigger no DS, eu fico feliz que ele é a experiência original, ampliada pelo conteúdo do PlayStation, que eram as animações, e ampliado por coisas que só o DS tem. Aí eu tô tendo uma experiência pura, e se fizesse um remake e ficasse uma bosta, todo mundo ia achar ruim. Então, sei lá, tu tá jogando seguro, e é um jogo querido por todos, não teria por que fazer diferente, eu acho. É, o Chrono é canônico, cara. Só que sim, assim, cara, ele é complicado. Só que assim, eles fazem um port da versão do Super Nintendo e cobram o preço de um jogo, um preço cheio de jogo, sabe? Que era 30 e poucos dólares, eu acho, o jogo de DS original. Tipo, mas e tu pagou, não pagou? Eu não paguei porque eu não achei. Mas na verdade eu teria comprado porque eu nunca tive um cartucho do Chrono Trigger original e eu queria muito, sabe? Sei. Eu me sinto sei. Igualmente. Eu também. Faço questão de ter um dia. Mas só porque eu fui lá e baixei num site de ROM de DS e fui bem feliz. E a Square que se fodeu. Eu dei o meu fuck o pessoal pra ela, baixando e não dando um centavo pra ele. Pra mim tá mais que bom. Fizeram um trabalho preguiçoso, eu fui um cliente vagabundo também. É, olhando por esse lado, né? Mas... Mas, porra, a franquia Chrono, cara, ela tá abandonada faz 15 anos, cara. Desde o... Chrono Cross, que saiu em 99, eu acho que tava meio que na hora, assim, dos caras... É. Mas assim, ó, o Chrono Cross, todo mundo diz que é um jogão, o único problema é que ele acabou não sendo tão querido pelo público quanto o Chrono Trigger, aí o pessoal diz assim, ah, então não é bom. Trilha sonora foda pra caralho, eu não joguei, mas eu ouvi diria a trilha que o e dizia que o jogo era animal. Desculpa, eu diria que o Chrono Cross, quem gosta do jogo, gosta muito, assim, sabe? Gosta com uma intensidade absurda. Então, realmente essa questão de ah, o Chrono não é tão bom, isso aí é bem, bem relativo. Bem relativo. É, eu não eu joguei o Chrono Cross, na verdade, porque eu nunca tive PlayStation, assim, mas eu li a respeito da história dele. E aparentemente o que incomoda a maioria dos fãs do Chrono Trigger é que ele não é uma sequência direta do Chrono Trigger, né? Ele acaba sendo. Quase que uma expansão do universo do Chrono Trigger, digamos assim, né? É, eu joguei Chrono Cross e é um puta jogo e, como já foi dito aí, a trilha sonora é muito foda. E eu acho que a única coisa é que a história é muito, muito louca. Não sei se alguém já deu uma olhada aí, acho que o Raul já viu, mas... É uma piração sim. Do caralho. Mas é mesmo assim é um jogo muito legal, cara. É fantástico assim, o trabalho que eles fizeram. Acho que é bem o que o Raul tá falando, uma pena só que o Chrono, que não tem uma ligação direta com o Chrono Trigger, assim, mas também não sei, eu acho que mesmo que eles fizessem uma continuação, qual a chance de dar certo? É, eu acho que a continuação tinha muita chance de dar errado, e eles pegarem e fazerem uma expansão do universo é interessante, assim como Final Fantasy sempre é a expansão infinita do universo lá, e tipo, porra, o... É, eu entendo, não tivesse play, mas assim, a emulação de Play 1 e 2 hoje tá super forte, tá... É, qualquer, sabe, qualquer panela de fazer pipoca tu consegue emular PlayStation 1 e... Até o Dreamcast. Porra, tipo... Até o Dreamcast, só porque o Dreamcast, tipo, na época, antes de eu decidir comprar, era um demônio, mas assim, Play 1 e Play 2 hoje em dia tá bem forte e dizem que o jogo vale muito a pena, então se tu gosta muito da franquia, tu podia jogar esse, que vale a pena mesmo. Eu vou jogar vale, eventualmente. Porra, mas tá posso reclamar mais agora. Um pouco? Posso reclamar mais da Square? Eu vou jogar eventualmente. Tá que nem eu, mesmo, que, né? Eventualmente eu vou jogar tudo. Uhum. Mas eu posso reclamar mais um pouco da Square ou já acabou meu tempo aqui de. Não, de pode reclamar. Vai, mais um. Tem mais um minuto popular. De réplica. Na minha vez de falar, mas pode reclamar. Você deu tempo ao colega. É, depois tu volta a falar dessas franquias palha da Square aí. Mas. Eu tô brincando. Mas enfim. Teve algumas iniciativas. Teve algumas iniciativas dos fãs de Chrono Trigger e Chrono Cross pra dar continuidade à série, assim, e pelo que eu vi, eles estavam fazendo um trabalho bem legal. Um deles era. Eles estavam fazendo um hentai? Não, um deles era seria uma sequência direta do Chrono Trigger, que o nome era Crimson Echoes, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui pra ter certeza. É, o Chrono Trigger Crimson Echoes, que seria uma sequência direta, toda feita por fãs, que daí a Square deu um cease and desist neles, né? Que é basicamente, ou vocês param de fazer isso, ou a gente vai processar vocês. E uma outra iniciativa de fãs era um remake do Chrono Trigger totalmente em 3D, com um gráfico bem parecidão com o do Nintendo 64. E que também levou um cease and desist da Square. Então, tipo, pô... Ah, era os cara bem melhor, tão... né, Raul? Era bem melhor que o gráfico de 64, era um troço bem absurdo, na real. Assim. É verdade, cara, é um gráfico de Play 2, cara. Era bem bonitão o gráfico. Play 2. Uhum. Mas enfim, os caras eles abandonaram a franquia, ficam lançando port e não deixam ninguém fazer nada com a parada. Esse tipo de coisa me deixa chateado. A Square e a Capcom podiam se abraçar e tocar fogo nelas mesmas, essas filhas da puta, cara. Uhum. Podiam. A Sony Online que tava fazendo uma coisa que eu olhei assim, Capcom é você, que era aquele negócio do Drive Club que eles iam fazer assim, por $60 tu compra o disco do jogo, joga offline e joga online. Por $50 tu compra o jogo, tipo, na PSN Plus, e tipo, o dia que tu parar de assinar a PSN Plus, tu não pode fazer nada mais com o jogo. Aí a galera tava toda botando a boca neles, eles decidiram, tá, nós não vamos fazer isso. Tudo pessoal, gente boa, né? Tá, pode voltar a falar de Dragon Quest. Obrigado, Raul. Desculpa interromper. Não, tá. Sempre o nosso momento, reclame da Square. É só ligar. A gente tinha que fazer uma vinheta reclamação de alguma empresa grande aí. Reclamação da Square e da Capcom é nós. Ah, Eugênio, mais alguma coisa aí sobre Dragon Quest? É a história. O que é sobre? Tem um dragão e tem que buscar ele. Essa é a minha quest. Eu tô começando a construir a história. Eu sou um carinha que eu tava... Assim, ele meio que começa de trás pra frente, né? Ah. Tem o teu grupo, sem querer dar muito spoiler, mas é coisa de 30 segundos de jogo que tu vai ver. Então, tem mais 90 horas, não te preocupa. É, então não se preocupe. Então, basicamente, tu começa com o teu grupo e, aparentemente, tu enfrenta o último boss como a tua primeira batalha do jogo. Tá. Tipo aí o cara... Fire Emblem. Exatamente. Tipo Fire Emblem. Aí ele lança uma magia e de repente tu acorda no meio da tua vila do nada assim, opa, o que que houve? Foi um sonho? E eu estou construindo a história, assim, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Mas assim, adendos. Cara, o manual de instrução dele é muito bonito, tá? Quem gosta de pegar manual de instrução, quem gosta de sentir o cheirinho da impressão, assim, pô, é um título que vem ali tudo detalhado, os desenhos, as artes, é muito bacana, cara. Como é legal jogar coisa original, gente. É, cara, isso é uma coisa que tem me desanimado até com a própria Nintendo, Eugênio, porque... Ah, deixa eu ver, eu comprei no Wii U, que é o console novo deles, né, pra comparar, o Super Mario 3D World, que não tem nada de especial em termos de manual. Daí o Donkey Kong, Tropical Freeze, eu acabei comprando digital. E o Mario Kart eu tô vendo que eu vou comprar digital, cara. Porque, assim, ó, a gente acaba caindo no problema do Brasil, né? De muitas vezes não conseguir as coisas na hora que a gente quer. Então, tipo, hoje em dia com internet e tal, eu já tô esperando aí pra sair o Mario Kart novo. Tô contando os dias, então eu não vou querer esperar uma semana pra chegar na loja. E eu vou comprar digital. E o agravante é que as versões standard dos jogos não tá vindo nada, né, cara? A própria Nintendo, que foi, acho que a última a manter esse tipo de qualidade de material, não, os jogos dela não estão vindo com nada de especial. Então, eu espero que o Zelda novo venha, porque, assim, eu gosto muito de Zelda. Se tiver uma edição especial que vale a pena, eu vou acabar comprando. Agora, se não tiver, ou se a edição especial for muito cara e eu quiser ficar com a versão standard, então a versão normal, que ela venha com alguma coisa de diferente, né, cara? Porque, pô, é muito chato comprar o jogo, vem um folheto de propaganda e a capa, sabe? Então, tipo, aí não adianta, o digital tem toda a facilidade do digital, né, cara? Tu joga no primeiro dia, na primeira hora, fica no teu HD, é, não tem incomodação, sabe? Pô, muito melhor. É, e o lance com do Diablo manual não foi bem assim, né? Com o Diablo não foi bem assim, né? Porque eles lançaram e o primeiro dia tu não pode jogar, né? O lançamento foi praticamente o segundo dia. A vantagem do Diablo não existe, tá ligado? Cara, primeiro... Não existe. Não, até a coisa do digital me incomoda um pouco. Por exemplo, eu costumo ler os termos de assinatura dos serviços. E eu li na primeira vez o termo do Steam. Aí eles ficam mudando, o cara acaba não tendo saco de ler. Seria interessante se ele dissesse, não, da última versão para essa foi feita tal alteração. Aí tu lê o original e lê o novo, só onde mudou. Mas aí, por exemplo, dia que a Steam deixar de existir porque não tá ganhando dinheiro, que eu duvido muito que aconteça, a gente pede acesso aos jogos e eles vão deixar tu baixar tudo DRM free. Aí digamos que eu me mude para outro país, o que é uma possibilidade nunca descartada. Aí acontece que eu descobri recentemente jogos comprados no Brasil, com aquele precinho camarada para o moleque da favela poder comprar o seu joguinho original, não vou poder rodar se eu estiver em outro país. Por quê? Porque eu estou restrito à região. Então, assim, só o que falta se eu não puder levar minha coleção de jogos para o Além Vida para jogar lá. Porque eu tenho tanto jogo que eu estou contando com isso. Mas provavelmente... Aquele Alan Wake que todo mundo comprou na promoção e ninguém jogou, eu deixei pro Além Vida, cara. Esse aí. Mas esse eu queria jogar quando eu me lembro quando eles anunciaram lá pro Xbox, antes de sair pro Xbox, ele era um jogo exclusivo. Agora, o cara vai botando um monte de jogo em cima, é. O cara não sossega, tipo, se o cara sossegasse assim, não, deu, eu sou o Eugênio, eu vou me sossegar com jogos antigos. Tá bom, não sai mais jogo antigo, só porque novos jogos ficam antigos. Sai, vai sair problema. Um jogo novo pra Game Boy, inclusive. Saiu ou vai sair. É... E teve um cara que fez... O que ele fez pra Game Boy, Eugênio, que eu te mostrei? Ah, o cara fez Smash Bros. Pro Game Boy Classic. Em... É verdade. Ah, não cópia física, só digital. Ah, mas já tem mas saído é 3D? Outros, cara. Tem a Shantae, que é pra Game Boy Color, que tá no pra baixar lá no Nintendo DS, lá no eShop. Sim, sim. Teve um jogo que saiu há um tempo atrás pra Mega Drive em cartucho, né, cara? Teve um pra NES. Pier Solar, esse aí. Teve o Pier Solar, que é um RPG animal. Beleza. Dragon Quest era isso. É isso aí. Ah, toca ficha. Bom, a gente também tem outros jogos pra falar com o Okanha. Né, Okanha? É verdade, eu coloquei ele na lista. Nesse tempo aí eu não estive... Nos últimos podcasts, nas últimas gravações, não deu agenda, mas pelo menos o Jonas Esteves, né? Sim. Então, foi uma piadinha muito boa, gostei dela, com o sobrenome do Jonas e tal. E, bom, nesse Nossa, tempo eu acabei... na edição, o JV daí repete a piada e bota todo mundo rindo, tá ligado? Não, na edição é só... Vamos gravar... Não, sério, vamos gravar uma risada falsa agora. Sério, sério. Não, mas já foi gravado assim, ó. Dois, já foi assim, ó. Um. É só cortar a parte do hiato que eu tive que explicar a piada até a parte que o pessoal começou a rir e dizer que a piada era estourada. Mas tudo bem. É, o que que eu fiz? Nesses últimos tempos, eu passei a minha conta de Dota nessas últimas 6, 7 semanas de 28 horas de jogo para 152 horas de jogo. Então Caralho. Eu joguei tecnicamente mais de 20 horas por semana desse jogo no último mês e meio. E fora isso, eu li pra caralho sobre essa porra. E eu aprendi a falar português com o cinema nacional, não reparem. E li pra caralho e vi um monte de vida dessa bosta aí. E no fim, me diverti, foi interessante. Eu gosto do jogo por uma série de motivos. Agora, que eu deixei de ser tão eu ruim, vou fazer eu sou só... uma pergunta, Baielinho. Perdeu ou ganhou? Baielinho. Cara, eu perdi e ganhei. Bastante, as duas coisas. Mas tem os bonecos lá, o cara vai jogar e não... Enfim, e isso daí é que nem uma droga, né? Porque o cara vai jogando, assim, aí tu começa a tomar gosto. Uma partida tu joga porque teu amigo te convidou pra jogar, né? Assim, não, cara, só uma partidinha, isso aí não dá nada. Aí depois tu tá dedicando 5 horas num dia, no final de semana, pra essa parada. Abrindo mão do carnaval, que nem o Jonas, pra ficar perdendo no jogo. Aproveitar que ele não tá aqui, que vou falar mal dele, né? E aí depois o cara vai ficando, vai jogando. Aí o cara joga com os bonecos pra iniciante, aquela coisa assim, quem tá começando, daí alguém fala assim, cara, tu tinha que jogar de Meepo, cara, tu tinha que jogar de Invoker, que daí é mais difícil, cara. Ô, bicho, será? Mas isso aí não é coisa pesada, né? Tu começa a jogar com aquele negócio e vai se afundando na parada. É tipo uma progressão parecida com as drogas. Então, essa piada também tem que colocar a risada falsa no final, porque eu já tinha contado antes, vocês já tinham dado risada. Daí vocês pegam a risada e depois, né? Mas tecnicamente, para não dizer que eu não joguei alguns jogos da coleção, eu comprei um Humble Bundle e decidi dar uma chance para um jogo que eu achei intrigante, que era o Dungeon Hearts. O Dungeon Hearts, ele é um jogo que ele, assim como o jogo do Raul e o jogo do Eugênio, ele segue uma mecânica de RPG clássico, basicamente uma homenagem aos Final Fantasy e outras coisas. E embora ele mude algumas coisas, assim, ele é um misto de Bejeweled com Final Fantasy, com, sei lá, Guitar Hero, qualquer merda. Tá. Porque ele tem, assim, okay, tem os quatro heróis. É, tem os quatro heróis. Okay. Então tem, assim, tem um guerreiro, um mago, um arqueiro e um clérigo. E um baterista. Eles ficam... E o baterista, aí vem não, uma não, guitarra de plástico. Não veio. Ah. Na minha edição não veio porque eu comprei digital, que é um problema das coisas digital. Não vem com um monte de porcaria física pro cara. Mas... Aí eles inverteram só a... Tipo, esses controles de Guitar Hero, assim, a bateriazinha e a guitarra, eles funcionam como controle normal mesmo? Funciona. Teoricamente, tu pode jogar Dungeon Hearts nessa parada aí, então? Pode. Tecnicamente, pode não, porque assim, o Dungeon Hearts, ele é um jogo que ele, visivelmente, ele foi desenvolvido primeiro para plataformas móveis. Então ele tem para iPad... Não sei se tem pra Android, mas eu sei que saiu pro PC. E algumas questões, do ponto de vista gráfico, ele não é otimizado, assim como um jogo de PC seria, com anti-aliasing, configurações mais personalizáveis de resolução. Ele tem um 3D simples, mas uma estética visual bem interessante. Ele inverteu a lógica dos jogos do Final Fantasy, onde os teus bonecos estão sempre do lado direito, uhum, e do lado esquerdo tá o oponente, ele inverteu ao contrário. E a sequência, digamos, como se fossem as notas, os strikers que eles chamam, eles vêm da direita pra esquerda, ou seja, tu vai fazendo uma leitura como se tu estivesse lendo da esquerda pra direita. Acho que por isso eles escolheram fazer dessa maneira. A trilha sonora é fantástica, o jogo ele te oferece várias trilhas sonoras pra jogar. Tu fechando com uma delas, tu tem a opção de jogar com outra. Eu joguei com 3 trilhas sonoras e a que eu mais gostei foi a primeira, até depois pra colocar de trilha do podcast quando eu tiver falando dessa parte, né, na minha parte da trilha, bem legal. E tipo assim, a musiquinha fica contigo, tu vai pensando nela ao longo do dia, na hora de dormir, na hora que acorda. Eu joguei, sei lá, 6 horas do jogo no total e gravei muito assim a trilha. Mas basicamente assim, ele vai rodando como se fossem as notas. Tem os quadradinhos cinzas que não fazem nada, tem as bolinhas que tu pode mexer, os quadrados que não pode mexer, que eles ficam estáticos. E aí tu tem o guerreiro é vermelho, o mago é azul, aliás, o priest é azul, o mago é amarelo e o arqueiro é verde. Então tu tem as bolinhas ali das quatro cores, e tu tem que juntar 3 bolinhas dessas, como num jogo tipo Bejeweled. Tu tem que puxar elas e deixá-las juntas e clicar nelas para fazer um striker, que chama, que é um losanguinho como se fosse um cristalzinho. Aí tem aquela mecânica, se tu faz, junta 3, faz um striker. E é sempre de 3 em 3, não tem bônus. Eu tô vendo o vídeo aqui, é só imaginar uma tela do, como tu falou, os personagens do RPG à esquerda, né? Aí corre uma linha como se fosse uma partitura, e só que imagina um Bejeweled nisso, né? Ou seja, imagina um jogo de Match 3 ali, né? Como o Kanye escreveu ali direitinho. E só o que eu ia te perguntar, que eu achei bem interessante a jogabilidade, mas o que eu ia te perguntar é como que a maneira como o jogador junta as pedras e consegue combos, se isso influencia na música. Não influencia. Não? Eu sei que assim, tem os oponentes, ele é randomizado, Tem alguns achievements para quem gosta dessas coisas. São 17 achievements ali. E eu até diria que a jogabilidade dele provavelmente é muito melhor num tablet do que no PC, porque ele não é feito, por exemplo, para jogar com controle. Tu tem que clicar com o mouse em cada pecinha dessas e puxar. Então, eventualmente, é meio cansativo para a mão. E como, às vezes, nos níveis médio e hard são muito rápido, vem muita coisa, ou então tu fica muito travado, porque tu não pode passar por cima, digamos, tu tem que ter um caminho livre pra tu poder puxar pedra. Tu pode puxar uma pedra lá de um canto até o outro. Então assim, tu juntou três bolinhas, fez um striker. Quando tu clicar naquele striker, tu vai estar dando um golpe. Se aquele striker tiver, digamos, o losangulozinho de juntar três bolinhas, se ele tiver com outras bolinhas na vertical ou na horizontal, ele dá um multiplicador a mais. E se tu tiver na horizontal ou na vertical strikers de outros dos heróis, tu faz tipo combos. Mas uma coisa que esse jogo me fez pensar, cara, é bem interessante, é que ele me lembrou a tela dele, assim, não a jogabilidade exata, do Final Fantasy Theater Rhythm, que até eu acho que a tradução é teatríssimo. É aquele Final Fantasy do 3DS de música, né? Esse sim é basicamente um Guitar Hero, é um jogo de acompanhar os movimentos ali conforme aparecem as notas, que são as bolinhas coloridas na tela. E cara, seria uma coisa legal de incluir num RPG tradicional, sabe? Assim como o Rayman mais recente, que eu acho que é o Legends ou Origins, não lembro, incluir umas fases musicais que são a coisa mais animal do mundo. Seria bem legal se eles incluíssem isso no Final Fantasy, até no remake do Final Fantasy pra 3DS, sabe? Porque esse estilo de jogo musical pra mim é foda, cara. Eu fico completamente viciado, assim, sabe? Sei. Isso. Não, até o Raul, eu não joguei. Eu tive no Drink no DS, mas não joguei. Aquele RPG da Square que era bem diferentão, que era... tipo, nos tempos modernos, os adolescentes no Japão. The Road Ends With You. Exatamente, a rua acaba com você, na versão em inglês do João. É. Né? O mundo acaba com você, que eu não joguei, mas ele tinha uma mecânica de juntar uns buttons e fazer umas coisas assim, com a mão mesmo, com a caneta. Então, quer dizer, uma mecânica de ação de outro tipo de jogo cruzado com RPG. Esse jogo, na verdade, assim, ele é um jogo diferente, ele é um jogo de Matt Tree misturado com esse Guitar Hero e fazendo vários nods, várias referências ao Final Fantasy. Mas assim, a trilha sonora é legal, a mecânica dele é interessante, quer dizer, tem uma progressão, tu vai pegando o jeito, que acaba sendo desafiador, e tu pode, assim, joga uma, duas batalhas e sai. Entre cada batalha, elas são randomizadas. Tem um número, sei lá, em torno de 50, 60 monstros, e eles são sempre aleatórios. Então, para tu completar o teu compêndio e saber quais monstros têm quais debuffs, porque aí, assim, às vezes tu tem uma linha, vai vindo a linha, com vários debuffs do monstro ou ataques do monstro, que são um quadrinho próprio, e tu pode, inclusive, assim, ele tá chegando perto do final, se ele chegar bem à esquerda, tu toma o hit. Então tu pode, tipo, mudar ele de linha pra ele não bater num herói que já tá com pouco life, ou tu pode ficar, se tiver com um caminho livre, sempre jogando ele mais pra direita, pra ele não te bater naquela hora. Eventualmente acontece um efeito bola de neve que tu vai jogando pra direita, e aí se tu não tiver resolvendo, só tá adiando o problema, e vem tudo de uma vez. Sim. E os heróis, eles vão ganhando level, então entre cada batalha tu tem mais uma tela também com as coisas rolando da direita pra esquerda, onde tu tem que juntar três estrelinhas da mesma cor pra dar um level no boneco. Então, eu tô vendo até, exatamente agora. Até o level do boneco tu tem que fazer essa jogadinha aí. E tem uma coisa um pouco de sangue frio, do tipo assim, tu respirar fundo e não, eu tenho que juntar esse com esse, porque quando tu olha um monte de cada cor, tu fica com aquela nóia assim, dá uma agonia. Queria juntar tudo. Às vezes, tipo, sei lá, ignora uma cor, pega só uma cor pra Cristo e junta, mas pelo menos bate no cara. E aí quando tem os ataques, tu pode, assim, se o ataque do adversário, do monstro ali, tá na mesma linha ou coluna que um ataque teu, aí tu tira. Então, pra tu poder esquivar dos ataques dele, tu tem que criar os teus ataques e meio alinhar com o ataque do oponente pra, digamos, tu tá quebrando a iniciativa dele ali. Uhum. E aí, assim, ele tem uma meta jogabilidade. A jogabilidade, como eu disse, não é o forte dele no mouse, talvez no iPad seja bem melhor, mas ele tem essa meta mecânica de que tu tá sempre fazendo, não, eu vou jogar pra lá, ou então eu vou fazer ele bater no sei lá, no guerreiro, porque o mago aqui, se tomar dano, já era. Uhum. E eles têm as skills que eles vão enchendo uma skill bar ali, e tipo, algumas skills elas interrompem a sequência pra tu fazer tipo como se fosse um minigame. Com o arqueiro tu tem que puxar o mouse na direção de um alvo, assim, pra acertar e dar os debuffs. Ou o guerreiro ele causa dano, aí tu tem que clicar com o mouse no momento certo pra ele causar mais dano. O priest ele pode dar revive em alguém que morreu, pode curar alguém, e tu pode clicar todos, assim. Então, sim, tem os minigames, as skills são sempre minigames, e às vezes tu pode usar a estratégia, por exemplo, assim, não, o minigame de tal classe ali, ele para a sequência pra tu fazer o minigame e depois ele continua. Então, quando tá quase assim se ferrando, não, eu não vou conseguir me escapar dessa, tu entra no minigame do cara pra depois ele conseguir continuar rolando da direita pra esquerda desde o começo, pra tu poder ter tempo de, não, eu não consegui resolver, mas eu vou dar a skill aqui do cara e vou ter uns segundinhos a mais pra resolver na próxima level. Uhum. Então, assim, é um jogo bem, bem interessante e simples, veio no Humble Bundle, surpreendeu pela trilha sonora e pela mecânica mais complexa do que parecia. E valeu. Diga. Ele tem uma história, assim, ou ele é só o puzzle, basicamente? Aconteceu um negócio bizarro que eu não sei se eu vou ter como desfazer isso aí. Eu instalei no jogo e instalei no computador e joguei. Eu tava morrendo de sono. Eu sei que ele tava rolando uma história, ele rolou uma historinha dizendo, ah, porque um vilão, não sei o quê. E aí eu tava, tipo, dormindo sentado, sei lá, um minuto, dois de história. E nunca mais apareceu essa história, e não tem nenhum lugar que eu possa fazer, não tem tipo um reset. Nossa. Quest. Tipo, não tem a história mais nenhuma. Secreta do mundo. Ouviu, ou não, perdeu. Até... Não vai mais saber. Exatamente. Não vai mais saber essa porra. Exato. Cala a boca. E ele tem uma parada assim que tipo bloqueia o teu Google toda vez que tenta procurar a história, tá ligado? Sei. Eu sei que ele, no caso, assim, não, entre as batalhas ele não diz nada, na hora de dar skill não diz nada, aparece o boss e é isso aí, não tem, é bem só pra frente, só que forte. Deve ter alguma coisa. Sim, mas ele é tipo batalha atrás de batalha, assim, não, tu não faz nada. Exatamente. Ah, tá, entendi. Exatamente. Mas é como eu digo, assim, ó, veio no Humble Bundle que deve ter sido, sei lá, 6, 7 jogos por R$12 no total. E, não, e surpreendeu. Tá 5 pila. O preço normal dele é 5 pila. Sim. Não, é um negócio assim que eu digo, pela curiosidade, pelo tempo, quer dizer, eu joguei 6 horas, se eu não jogar ele mais, eu diria assim, tá jogado, se pagou. Então, assim, sim, bota na wishlist quando tiver um sale, às vezes eles dão 50% de desconto, sai R$2,50, sabe? Tipo, pô, com, sei lá, um X do... Eu já ia falar mal de uma empresa aqui de X de Criciúma, bem conhecida, que dá salmonela e X porrinha a cada, periodicamente, cada 6 meses. Mas, tipo, pô, cara, um X lá qualquer é 12 pila, sabe? Sim, tipo, sim. Com 12 pila tu pega e joga um jogão que levou muito mais tempo pra fazer do que um hambúrguer nojento daqueles. Joguinho bom, assim, mais descompromissado, digamos assim, né? Sim, é um negócio assim, por exemplo, ah, eu almocei, tô com aquela leseira, senta ali depois do almoço, faz umas duas batalhas, depois, bom, tenho que trabalhar, vou trabalhar, sabe? Tranquilo. Animal. Menos compromissado que Dota, que tem coisa pra caralho pra estudar, sim, coisa pra caralho pra treinar. Tu pode estar com muito tempo de experiência, tu vai fazer merda e vai ser xingado e, tipo, te toma uma hora inteira. Então, não é uma coisa tão casual. Eu acho, assim, que o gamer só casual é uma classe à parte, mas mesmo os gamers mais hardcore, assim, a gente tem de vez em quando os jogos pra desestressar também. Então, massa pra caralho, joguinho. Aprovado, selo Ocanha de qualidade. É isso aí. Bom, eu gostaria de falar de um jogo que tem, enfim, bastante coisa interessante para colocar, e que é o Super Mario 3D World do Wii U. Cara, sério, tá me agoniando muito o jeito que tu fala World. Ah, 3D World. 3D World. World. Eu falei que vocês iam escutar e nunca World. Mais iam parar de escutar isso. Tá. Super Mario 3D World. É esse aí mesmo. É do Wii U. E apesar de basicamente só quem jogou aqui do podcast comigo aqui em casa foi o Jonas, que jogou e infelizmente não tá gravando hoje com a gente, mas, e o Eugênio também deu uma jogada, né? Não lembro se mais algum de vocês chegou a ver ele ao vivo, jogar e tal. Mas, cara, pô, exatamente nesse momento aí que a Nintendo tá tão delicada, digamos assim, e teve um prejuízo gigante no ano fiscal, e o pessoal questionando a qualidade do console dela, eu acho que é interessante a gente analisar esse jogo com olhos, digamos assim, olhos atentos e lembrar que, cara, não é porque um console não tá indo tão bem nas vendas, e realmente o Wii U não tá indo nada bem, que ele não pode ter jogos excelentes, né? E assim como outros jogos da Nintendo já lançados para esse console, esse Super Mario recebeu notas 10, 9, 9,5 por tudo quanto é publicação, e mais do que merecido, cara, porque o jogo é impressionante, sabe? Ele é um dos jogos mais bonitos, mais bem feitos e mais divertidos, principalmente, que eu joguei em bom tempo, sabe? Até uma coisa que eu pensei quando eu tava terminando ele ali, agora eu tenho só mais um ou dois mundos extra pra jogar, mas eu terminei a parte da história, digamos assim. Eu tava pensando exatamente no fato de que esse jogo do Super Mario, dessa plataforma um pouquinho desprezada pelo pessoal, ele me trouxe muito mais diversão, cara, do que o meu PlayStation 4, por enquanto, sabe? Assim, eu joguei. Eu não joguei tanta coisa ainda do Play 4, e é um console bem mais novo, né? Tem que ver que o Wii U tem mais estrada já, ele deveria ter mais jogos. Mas assim, cara, esse Super Mario, tu joga com um sorriso no rosto, sabe? Ele coloca um sorriso no teu rosto, sim, um sorriso infantil, assim, sabe? Que é um mérito, cara, puta, foda, sabe? É um mérito animal dele, assim. É porque, assim, na verdade, eu tenho uma grande simpatia pela Nintendo, assim, não só porque eles fizeram o melhor videogame de todos os tempos, que é o Super Nintendo, mas, assim, eles... Pô, muita gente fala mal do Wii U e tal, cara, mas não dá pra tu negar que a Nintendo nunca teve medo de inovar nos consoles dela, né? E até essa coisa do Wii U ali, do gamepad, do gameplay assimétrico que eles falam, eu tenho esperança de que, pô, os caras ainda vão saber aproveitar o potencial daquilo ali, sabe? Sim. E o Mario, cara, a franquia Mario, eu não lembro de ter visto nenhum jogo... Eu não vou dizer nenhum jogo ruim, não dos teve principais, nenhum Mario. Né? Dos principais, nem... né? Sim, da série clássica, digamos assim, né? Tirando Mario Kart e Mario Tennis, essas porra assim. Mas da série Mario mesmo, eu não lembro de ter jogado nenhum jogo que fosse pior do que ótimo. Sabe? Sim. Não teve um jogo mais ou menos do Mario, eles sempre acertaram a mão, cara. Cara, e assim, esse Super Mario 3D Road, parem de pegar no pé do meu Road, ele não foge nada disso que o Raul falou, sabe, cara? Então, assim, o que eu queria destacar dele, né? Bom, a jogabilidade, ela é impressionante, muito boa, porque eles tentaram algo bem diferente, eles transportaram algo que eles criaram no Super Mario 3D Land do 3DS pro Wii U. Isso é bem interessante pelo seguinte: quando esse Super Mario do 3DS saiu, foi um jogo animal. Eu joguei ele também quase na época do lançamento, fechei, peguei quase tudo que tinha para pegar no jogo, e foi outro jogo nota 10, tá? Basicamente é animal, tem que jogar. Ele tem uma perspectiva meio isométrica daquele mundo ali. E ele varia um pouco disso. De repente ele coloca em plataforma mesmo 2D. E no 3DS ele usou muito o recurso do 3D estereoscópico do console. Porque tinha fases, por exemplo, que tu ia caindo. Imagina que tu transforma uma fase em plataforma. E tu coloca o começo da fase na tua frente e o final dela lá atrás. Só que a fase ela era sempre uma descida, entendeu? Tu ia descendo as plataformas. E caindo mesmo, caindo alturas grandes com o Mario ou com o Luigi, enfim. E ele usou muito esse 3D. Então, só para dar o exemplo desse estilo de fase, foi interessante eles terem transportado para o Wii U, porque no primeiro momento, quando eles anunciaram esse jogo, eu não gostei. Exatamente porque, depois de um Super Mario Galaxy no Wii, eu esperava que o próximo Mario de console de mesa fosse algo totalmente diferente. E quando apareceu a primeira imagem, o primeiro vídeo do jogo, eu falei, beleza, é o Super Mario 3D Land transportado pro Wii U. Eu mesmo desprezei um pouco, sabe, a iniciativa deles ali. Porque pra mim pareceu que eles só estavam copiando, né? Eu olhei, pô, beleza, a Nintendo tá copiando o que ela já fez e acertou. Mas, pô, cara, quando chegou perto do lançamento, saíram os trailers mais completos, Nintendo Direct, os vídeos de, sei lá, 8 minutos com eles explicando a jogabilidade, eu fui me impressionando e me empolgando com o jogo e ele não decepcionou. E aí, uma coisa muito legal é que eu até peguei uma matéria da Edge. Depois, se essa matéria tiver na internet, eu posto aí, mas eu tenho a assinatura da revista digital, sobre o making of do jogo. E assim, a gente vê realmente, como o Raul falou, essa preocupação, esse esmero da Nintendo em fazer o melhor jogo que eles podem, sabe? Então, esse jogo tem várias coisas interessantes, como, por exemplo, alguns power-ups novos, que sempre são clássicos de todo o Mario, do Super Mario de plataforma, né? E nesse jogo a gente tem aquela Double Cherry, que é uma cereja, como o nome fala, e ela duplica o Mario. Então tu pega, passa por cima dela e tem dois Mario na tela. Se tu continuar pegando outras Double Cherry na mesma fase, tu vai tendo vários Mario para te controlar todos ao mesmo tempo. É como se eles fossem uma imagem em espelho, né? Todos eles se movimentam ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que esse power-up veio de um erro, cara, do jogo na fase de programação. Tipo, os caras estavam programando e estavam jogando e testando, né? E de repente apareceram dois Marios na mesma fase. Foi um glitch. E aí o cara jogou um pouco e falou, pô, isso aqui é legal. Pô, isso aqui é legal pra caramba, sabe? Chamou, ô, chama, vem, o que foi? Não, vem, joga isso aqui. Tá, tem dois Mario aqui. É, joga aí, tá ligado? Sabe? Aí eu imagino os caras chamando assim até chegar no Miyamoto, sabe? Aí foi lá o cara bateu na porta do Miyamoto, senhor Miyamoto. É, Miyamoto-sama, né? O senhor pode vir aqui na sala de programação, por favor? Eu tô ocupado agora, caralho! Não sei o quê. Essa merda não tá vendendo. Ninguém compra esse console, tá? Aí ficou o Double Cherry lá. Sabe que teve outras histórias já de erros de programação que acabaram se transformando, às vezes, no principal do jogo, né? Diz que a primeira versão do GTA foi assim também, que tinha um bug na programação que fazia, sim, os carros de polícia ficar louco e vir correndo atrás de si e bater com tudo. Daí os caras estavam se divertindo tanto com isso nos desenvolvedores que eles acabaram mudando o jogo para que o jogo todo fosse feito em torno dessa mecânica, sabe? Sim. E então, assim, tem outras histórias ali interessantes, né? Então, eles, além desse negócio da Double Cherry, né? Toda a questão do power-up do gato, que acabou sendo o principal ali, né? Colocado como principal do jogo, em que eles queriam que o jogador pudesse explorar o cenário de uma maneira diferente e também que, por ser 3D, só pular na cabeça dos inimigos se torna um obstáculo. Que no ambiente 2D lá do Mario do Super Nintendo a gente não tem essa dificuldade, né? É fácil tu calcular o pulo. E no ambiente 3D tu tem todas as direções e possibilidades. Então pode ser uma dificuldade. Então esse power-up do gato, além de permitir que o Mario suba na parede, permite que ele bata no inimigo, né? Diretamente. Então é bem legal. Então, cara, assim, ó, dá pra falar milhões de coisas. Até outro dia eu e o Raul ficamos conversando um pouquinho no Skype. E, assim, o jogo é nota 10, eu não tenho nem como explicar pro pessoal. É basicamente assim, ó, jogue, se você tiver a oportunidade de jogar, se você tá pensando em comprar um Wii U, cara, tem mais do que 4, 5 jogos pra jogar já, e esse Mario vai durar bastante, sabe? Ele tem mundo secreto pra abrir, tem personagem pra abrir, é bem, bem completo mesmo, bem legal. Eu te digo o seguinte, cara, por 4, 5 jogos vale a pena comprar o Wii U, cara. Como é que é, Eugênio? Pegar 4, 5 jogos bem feitos da Nintendo já vale a pena comprar o Wii U, cara. Sim, sim, é que assim, né, essa questão toda da Nintendo é que desde o Wii praticamente, já vem de antes, mas assim, no Wii as pessoas gostavam do console, mas era o segundo console. Eu acho que basicamente, assim, ó, não vamos nos entender muito nisso, mas eu acho que o público da Nintendo não tá disposto a comprar o console da Nintendo. Sabe, quem é muito fã vai comprar, e quem tem a grana sobrando ali, ah, vou comprar aqui, beleza, não vai me fazer falta agora, vai comprar. Mas assim, ó, todo mundo quase todo mundo vai primeiro comprar um Play 4, um Xbox One, ou enfim, outro console, Play 3 e tal, antes de comprar um PC, né? Ou um PC antes de comprar o console da Nintendo. Então aí é que tá, o pessoal, todo mundo tem, ah, que nostalgia, ah, Super Nintendo é do melhor do mundo, ah, tal, mas ninguém tá disposto a tirar a grana do Wii U e pagar, sabe? É difícil, cara, eu acho a situação deles difícil porque eles lançam jogos como esse Mario, que é um jogo nota 10, sabe? 10 de 10, ou seja, eles estão se esforçando ao máximo para fazer os melhores jogos com as melhores franquias. E o console não vende. Então eu acho que, de um certo lado, assim, né? Por um lado, a Nintendo tem dificuldade de entender por que o console não vende, sabe? Porque os jogos, as franquias que dependem deles, só deles, para lançar e publicar, são nota 10 e as pessoas não estão comprando, sabe? Então fica complicado, né? Mas felizmente tem esses jogos aí, e por mais que o Wii não venda bem, cai no esquecimento e surge um outro console, vai ter esse jogo aí pra valer a pena, e outros também que valem muito a pena, como Donkey Kong, o Mario Kart que vai sair, que eu tenho certeza que vai ser excelente, e outros aí. É que na verdade eu acho que o Wii U especificamente tem todo um problema no marketing dele, né? Na maneira como ele é apresentado. Sim, né? Eles não conseguiram trazer o público do Wii pro Wii U. Sim, o Wii foi um console que vendeu muito console e pouco jogo, né? Então, eles acertaram muito no marketing do console. Eles acertaram muito no marketing do console, mas o problema deles com jogos já vem cronicamente, sabe? Já vem se estendendo há um tempo, assim. Então, é bem difícil definir uma solução pra Nintendo, né? Como eu falei pro Raul na outra conversa, uma vez eu achava que se tu me perguntasse a solução pra Nintendo, eu saberia dizer. Agora, exatamente por ter jogado um jogo tão bom de um console que não vende, assim como outros jogos deles, é que eu acho que fica mais difícil ainda definir qual é a melhor estratégia nesse momento, sabe? Mas enfim, vamos esperar que eles tenham uma solução boa, porque tem muita coisa boa pra gente jogar da Nintendo. Ô, João. Oi. Por acaso, tu sabe se é difícil programar pra Nintendo, alguma coisa assim? Por que atrai tão pouco, assim, tipo, desenvolvedores de fora? Não sei por que os caras acabam preferindo ir pro Xbox ou pro... Agora, assim, ó, nessa geração atual, que é a do Play 4 e a do Wii U também, né? O Play 4 e o Xbox One se transformaram em grandes PCs, assim, sabe? Eles adquiriram uma arquitetura interna ali de x86, de PC, então, de certa forma, unificou e facilitou pra todo mundo, né? Que na geração do Play 3 não era verdade. Então, assim, o argumento de que é difícil programar, primeiro, eu não ouvi nenhuma conversa de que é difícil programar para o Wii U. Talvez seja um pouquinho diferente, exija um pouco mais de esforço, mas não é necessariamente muito difícil. Se é por isso, o Play 3 não devia ter vendido nada, porque o Play 3 era o terror para programar. Sabe, o Play 3 foi o console da soberba da Sony, né, cara? Foi o console que eles anunciaram dizendo assim, ó, é o seguinte, custa $500, mas vocês vão conseguir outro emprego pra pagar por esse console, porque ele é muito bom, sabe? E eles falaram isso na E3 na época, sabe? E é justo, e é muito bom, até hoje. Gente, mas não é assim que se anuncia nenhum produto, né, cara? Então, assim, tanto que eles mudaram bem a conversa deles no Play 4. Mas se fosse pelo processamento, o Play 3 não teria vendido nada. Então essa não é desculpa pro Wii U. É que basicamente agora eles venderam muito pouco e eles acabam ficando sem ter como, eu acho, né? Que eles ficam sem ter como negociar com as third parties, né? Com as empresas. Pois é, eu tô vendo que parece mais um problema meio de logística, negociação, sei lá o que rola. Porque assim, eu sempre digo o seguinte, basicamente na época do NES e Super NES, a Nintendo tinha supremacia tecnológica, tá? Ela mandava no mercado porque o console dela era o melhor, tinha os melhores jogos, ponto final. Aí, se tu pegar desde o Nintendo 64, quando eles já começaram ali perdendo a Square pro PlayStation 1 e perdendo muita gente pro Play 1 por causa da empolgação com o CD, correto, né? Eles vêm desde então, Nintendo 64, GameCube já não tinha muito jogo, sabe? Foi o problema. Tem jogos bons? Tem, mas não tem muito jogo. ficava muito atrás do PlayStation, né, cara? Mas muito atrás, tá ligado? Mas daí... por quê? Por que desde o GameCube eles ficam fazendo essas pataquadas aí? Não entendo qual é a dele. Pois é, e aí assim, ó... A Nintendo, ela tem também um problema com essa imagem deles querer ser a empresa família, tá ligado? De não querer, tipo, ter jogo muito violento e tal, né? É, tipo, eles não abraçam isso, né? E aí, basicamente, no Wii, eles acertaram em cheio numa estratégia de mercado que foi atrair o público teoricamente não gamer, né? Atrair a família do jogador de videogame, digamos assim. E foi como eu tava falando. O jogo de lançamento do Wii é o Sports. Vinha com todo o console. Esse jogo era perfeito pra usar o controle novo, que era um chamativo foda. Pronto, né, cara? Vendeu pra todo mundo. Não tinha quem não olhasse aquele Wii Tennis, ou Boliche, ou qualquer outro, e não quisesse jogar na hora, sabe? Então, assim, vendeu muito. E quando a gente ouve o pessoal mais jogador de Play, de Xbox, de PC, o pessoal até dos podcasts também, a gente vê o comentário, o Wii foi o meu segundo console, foi o console de jogar com a namorada, foi o console que jogava nas festas com a galera, sabe? Juntava o pessoal e era divertido pra caramba. Coisa que tu não faz, teoricamente, com o Play 3, sabe? Não junta, uma galera aí, pá, jogar um Play 3. Cara, tem que ser jogador. Se a galera já não joga, não vou jogar videogame, sabe? Não gosto. Foi uma puta estratégia acertada, né? Mas, tipo, eles ficaram tentando insistir nisso, né? Não, aí, na verdade, no Wii U, eles criaram o gimmick que eles acharam que ia dar muito certo, que era o Gamepad, né? Talvez pensando nos tablets e tal, não sei o quê. Só que, qual é o jogo que mostra esse Gamepad? O Nintendo Land, que seria o jogo de lançamento, ele só vem na versão deluxe do console, que é tipo a versão mais cara, sabe? Como existe uma versão mais barata que não vem jogo, a versão deluxe se torna já um negócio, eu vou comprar mais barato, sabe? E o Nintendo Land... é um jogo que não... Entendesse? Ele não faz, teoricamente, nada parecido com o que o Wii Sports fez. Pronto. Então, não tem como, cara, né, cara? Aquele padzinho ali, como é que é o nome daquilo? O Gamepad? O tablet do Wii U? Gamepad, isso aí. A ideia dos caras foi o que eles chamaram de gameplay métrico, né? Tipo, um cara fica com aquele controle e os outros caras ficam com um controle normal e o cara que tá com o gamepad, no caso, tem mais opções que os outros. É mais ou menos essa a ideia dos caras, né? Pelo que eu me lembro de... Sim, também... Ele tem várias utilidades, né? Eles estão lançando jogos que tu pode jogar só no gamepad. Agora eles vão lançar uma atualização que tu vai poder dar boot no gamepad bem rápido e, tipo, tu nem precisa ligar a TV pra jogar, sei lá, tipo um jogo de Super NES no gamepad, sabe? Que é legal. Sim. Como eu tenho o Wii U, eu posso dizer, a amplitude, o alcance dele pra te ficar longe do Wii U é bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, assim. É praticamente no mesmo cômodo e não dá pra ir muito longe. Então, nem sonha que, vou com o gamepad lá no outro quarto e vou ficar jogando. Não dá muito certo. Mas, por exemplo, essa ideia, cara, ia ser do caralho, tipo, pra fazer jogo multiplayer que tu possa jogar, tipo, 3 contra 1, tá ligado? E o cara que tá com o gamepad, no caso, tem opções a mais pra jogar contra os 3. Pô, fazer um Bomberman assim ia ser do caralho, cara. Só falta os caras achar o jogo que vai vender isso aí, né? E assim, um certo ponto, Raul, também eu acho que tá faltando a Nintendo dar uma apostada alto, assim, sabe? Tipo, quando o time gasta todo o dinheiro que tem pra comprar um craque, um camisa 9, eu acho que tá faltando ela ir lá e dar um carteiraço, assim, sabe? Abrir a mala preta e chamar um Hironobu Sakaguchi pra fazer um RPG exclusivo mesmo, sabe? Mas exclusivo assim, ó, não vai sair pra mais porra nenhuma, só no Wii U. E fazer a galera... Mas aqueles Monster Hunter, não tem um jogo assim que é tudo exclusivo? Enfim, sai, mas daí sai pra outros também, sai pro Vita, sai pro 3DS, entendeu? Nintendo, ela tem uma puta de uma franquia na mão... E às vezes eu acho que ela não aproveita, cara, que é o Pokémon, tá ligado? Porque os caras só lançam Pokémon pros portátil. O Pokémon RPG, assim, ó, ou é o botão de emergência mais emergencial que eles têm na Nintendo, Ou é verdade que eles falaram que eles nunca, teoricamente, eles nunca vão lançar um Pokémon RPG no console de mesa. Porque... Mas existe. Enfim, é tipo, já é assim, sempre foi. Eu li alguma coisa, ou ouvi sobre isso, exatamente por que que não lançaria, mas eu não lembro agora. Ah, porque são burros, né, cara? Fazem um RPG foda de console e vão ganhar dinheiro pra caralho. É, tipo, tá, sim, porque o Pokémon Colossum é isso aí, cara. Não, mas nenhum, mas não, mas é um RPG, né? Mas nenhum deles é o Pokémon do portátil no console, sabe? Sim, e, pô, os caras podiam fazer um jogo online, tipo um MMO de Pokémon pro Wii U, sabe? Tipo, botar aqueles bonecos, que nem aquele outro jogo lá, o Skylander, se eu não me engano. Ah, então, isso, cara, aí... Eles isso iam aí é imprimir coisa... dinheiro é, na isso aí é uma coisa interessante, deles, porque eles vão começar a lançar, não é só Pokémon, na verdade é da Nintendo... Vai ter, tipo, bonecos tipo Skylander. Provavelmente eles vão anunciar agora na época da E3. Eles vão lançar alguma coisa do tipo, cara. Vai ter. O Raul é visionário, hein? É. O Raul é visionário. Porra, demorou, né, cara? Esse Skylander está imprimindo dinheiro, como disse o Raul, pra não usar outra palavra. Puta, cara, é... Demorou, velho. O que é Skylander? Nem sei o que é. Skylanders é um joguinho de aventura bem simples, digamos assim... Com bonequinhos, tipo, tu pode usar vários bonecos diferentes com características diferentes, só que personagens do jogo. Qual é a plataforma do Skylanders? Vários, praticamente todas. E até portátil. É, Xbox e Play? É, e 3DS e sei lá, mais um monte de coisa. E aí assim, André, tem um bonequinho, tu compra bonequinhos de verdade na loja, que tu bota num portal conectado ao teu videogame e o teu bonequinho vai pro jogo. Só que o teu bonequinho, ele guarda as características do teu personagem. Então ele sobe de level, etc e tal, consegue as coisas lá. Então, por exemplo, eu posso ir jogar Skylanders na casa de um amigo, levar o meu boneco, daí coloco no portal e nós dois vamos jogar juntos e eu vou jogar com o meu personagem. E cada bonequinho custa, sei lá, R$60. E vende pra caceta. Não, nem vende. Sabia dessa porra. Mas assim, falta essa gana de ganhar dinheiro aí da Nintendo. Falta essa vontade de vencer esse filho da puta, hein? É, eles devem ter, porra, cara, tipo, franquia famosa e potencial, assim, eles têm, cara. Eu acho que eles estão... Eles, tipo, setaram as reuniões deles no hard lá e disseram, tipo assim, não, cara, vamos tentar ganhar dinheiro sem ter que fazer Pokémon pra Wii, tá ligado? É. Porque é a única explicação. É, deve ser, tipo assim, não, eu nunca vou me rebaixar isso, sei lá, tipo... E o diretor fica com uma espada, katana, em cima da mesa de reunião, assim, se alguém falar alguma merda, morre. Não, cara, outra coisa. Eles ficam nessa noia fodida aí também. É, outra coisa, o Raul falou da internet, todo mundo sabe que a Nintendo é complicada com internet e tal, pra aderir, como os outros fizeram e tal, né? Mas assim, tu vê que é uma empresa que ela muda. Tu falou que é uma empresa que inova, mas ela inova andando a passos lentos, assim. Não sei se eu me... Ela inova nos consoles, né? Não, mas assim, ó, o exemplo que eu ia dar é do 3DS. Por isso que eu disse. É, exatamente. O exemplo que eu ia dar é do 3DS e do Street Pass, que eu acho uma coisa genial, cara. Tipo, tu anda com o teu console fechado, não precisa de internet, e tu pega e passa por um cara que tu não conhece e pega uma informação, e daí tu joga um jogo, daí tu ganha um item no Mario Kart, e tu ganha um negócio. Cara, assim, ó, sério, velho, isso é genial. Outra coisa genial é o... Outra coisa genial... É o esquema de download play que tem desde o DS. Que, por exemplo, eu tenho Mario Kart, o Raul não tem. Aí eu chego lá na casa dele e vamos jogar Mario Kart. Ele abre o download play, a gente joga Mario Kart com um cartucho. Em até, tipo, várias pessoas. E outros jogos usam isso. Outros jogos até que não são da Nintendo. Então, cara, essas coisinhas que ela faz são muito foda. Mas assim, tipo, ninguém tá reconhecendo. Porque o mundo tá andando muito rápido, sabe, cara? É... Então, assim, as crianças, os adolescentes, estão com o iPhone na mão, velho. Eles não estão comprando 3DS. Tu passa na frente de um colégio com 3DS e tu não pega o Street Pass, tá ligado? Então, é isso aí, cara. Eles vão ter que... tudo bem, façam isso, mas criem um departamento lá de inovação, sabe? Tipo de outras inovações, não sei. Criem alguma coisa pra andar junto com o mundo, sabe? Porque não vai adiantar andar desse jeito travado, tipo, ah, não. Eles têm medo das interações online, sabe? Tipo, porque o pessoal se xinga online, desenha pinto em tudo quanto é lugar. Então é foda, sabe? O SportPass caiu fora por causa disso, né, Julião? Oi? Desativado o serviço. O SportPass foi desativado. O SportPass foi, né, desativado, cara. Tu vê, eles como ainda... Assim? Como assim? Desativado o quê? O SportPass, eu falei desse Street Pass do 3DS, que tu pega localmente, ah, no mundo, passando perto, né? O SportPass é esse esquema pela internet, vamos dizer assim, tá? Então tu pega informações de outros jogadores pela internet. Então tinha um lugar lá que tu podia desenhar os negócios. Aí o pessoal fica desenhando caralho e os caras desligam o negócio, sabe? Pô, mas essa galera não sabe brincar também. Não, mas a internet não é a internet, né, André? Não, não, não, mas eu tô falando, a Nintendo não sabe brincar. Também não sabe, cara. Ela... Tem que aceitar que a galera vai pirar, né, cara? Tipo, também esse aí, negócio de ficar só nessa vibe família aí é foda, né? Tipo. É foda e vai ser foda. Então, não sei, cara, não sei. É complicado, a gente falou bastante da Nintendo. Tem um amigo meu, cara, que desenhava caralho desde a época do Mario Paint do Super Nintendo. Pois é. Boa. Oh, vou dizer que essa é a parte que o mais aguardada do podcast pra mim, a parte que o André vai falar de Risk of Rain. Nossa, oh. Mais aguardada. Mais aguardada. Com certeza, mais aguardada. Tá, ok. Vai lá. Eu não então, sei. André. Tá, conta pra gente o que você tem jogado. Vou falar. Então, recentemente eu fiz aniversário, faz umas 2 semanas, sei lá. É, acho que parabéns. É. Aí o Raul me deu um presente de aniversário. Aí o Raul me deu esse jogo chamado Risk of Rain. Chama. Risk of Rain, risco de chuva aí, se alguém quiser. Não tem nada a ver com, não é um aplicativo de tempo, nem nada assim. Não é? Bom, então eu não vou comprar mais. É, bom, fazer o que, né? Mas eu vou falar mesmo assim, curte só. É um jogo. É um roguelike. Só isso que eu ganhei. Cara, a história do jogo é totalmente minimalista, assim. É basicamente, mostra uma animaçãozinha de uma nave cargueira que tá carregando, enfim, uma carga que é desconhecida a princípio. Daí aparece um brother que se teletransporta dentro da nave e, tipo, faz com que ela caia num planeta desconhecido. Basicamente, não tem texto, não tem nada, é só isso. Massa. Aí tu é um sobrevivente dessa nave que vai estar nesse planeta desconhecido, cheio de monstros, e tu tem que achar os teleportes, que não explica nada de onde são os teleportes. Basicamente, tu tem que chegar no teletransporte pra ir pro próximo mundo pra tentar escapar dali daquela situação de merda. Aham. E... bom, não tem muito o que falar desse jogo, eu acho. A arte dele é um... Ah, não, tem que falar da jogabilidade antes, né? Acho que faz mais sentido. Sim. Então, ele é um jogo de estilo plataforma. E... o que mais eu posso falar sobre isso? Ele é um jogo de estilo plataforma. Alguém vê as imagens aí pra me ajudar e descrever que eu tô meio chapado. ele tem a arte muito bonita, cara. Ela é bem minimalista, assim, pixel art. Mas, pô, eu tava meio que de olho nesse jogo fazia um tempo já, assim, justamente por essa arte dele bem louca, assim, bem diferente, os bonecos bem... A arte bem é muito fina, interessante. Tá? Ah, tá, e uma coisa muito importante de eu falar, a trilha sonora desse jogo é animal, muito legal. Se vocês quiserem colocar aí, quem for editar aí, seja lá quem for, a música do jogo é muito legal, muito empolgante, retrô, assim, meio frenética. E, bom, basicamente assim, tu pega esse sobrevivente que tu tem nesse mundo plataforma e tu vai... E tu sempre tá num mapa onde esse teletransporte que tu tem pra ir pro próximo mundo, ele aparece aleatoriamente, né? Então tu tem que enfrentar esses monstros e chegar lá o mais rápido possível. Antes que os monstros te matem, tu passa de nível e vai encontrando item, tipo Binding of Isaac, assim, tu vai encontrando, uns perks, assim, umas vantagens pra tu ganhar dano crítico, pra tu ganhar mais HP, pra tu ganhar essas coisas que vão tornar a tua aventura mais viável, né? Basicamente isso. Mas uma coisa que eu ouvi falar, desculpa, né? Mas uma coisa que eu ouvi falar e tô vendo pelo vídeo aqui é que parece que o... Ah, não, também. Mas assim, é como se fossem magias, enfim, magias ou habilidades que ele tem, e elas têm um cooldown, elas têm um tempo de espera pra te reutilizar, né? Então. É, basicamente. Basicamente não lembra, cada classe... Não lembra a maneira de usar as magias do diabo? Do diabo? De certa forma? Tipo, cara, que tem umas quatro na mão, certa... e daí tu fica usando elas. É, tu vai alternando entre elas, né? Basicamente, é como se tu tivesse, assim, cada classe tem uma, tem um ataque básico, assim, né? Que, tipo, começa com um comando. Aí eu tenho o tirinho básico de pistola, assim, tu vai atirando, atirando e atirando. Aí todas as outras habilidades têm cooldown de 3 segundos, todas. Sim. É, aí nas outras classes tem essas variações de cooldown, mas basicamente é o mesmo princípio, um ataque básico e os outros que vão, vão complementar o teu... as tuas habilidades. Então, tipo, o comando ele é mais rapidão, é a primeira classe que tu começa. Então, tu tem esses tiros rápidos, tu tem um tiro que atravessa todo mundo, tu tem um, tipo, um rolamento que te torna invulnerável durante só o período, do, enquanto tu tá rolando, assim, que é tipo um segundo, assim. E é basicamente isso, assim, tu tem que se virar com isso e, tipo, uma das paradas que torna muito desafiador o jogo é porque, se vocês estão vendo um vídeo aí, tem, numa, tem uma barra ali no lado superior direito que mostra a tua dificuldade. Aham. Então tu começa com 0 segundos e tu vai passando o teu tempo. Quando chegar em 5 minutos, a dificuldade vai de very easy para easy. Então, tipo... tipo, já começa difícil, né, no very easy. A questão é que, tipo, no easy vai começar a aparecer mais inimigo e mais inimigo de nível mais alto. Tipo o Diablo mesmo, né, assim, que alguns inimigos começam a ter habilidades, tipo, ah, enquanto ele anda, fica soltando fogo embaixo dele. Tipo bem Diablo mesmo. Ele solta fogo, gelo, cria uma barreira, isso, rola, é invencível, é o caralho. Mais ou menos isso, ele toca fogo, toca míssil aleatoriamente, te congela, te deixa lento e etc. E a parada é mais impressionante, a dificuldade é que, tipo assim, a cada 5 minutos vai mudando. Se eu não me engano, não é nem a cada 5 minutos, é. Primeiro a cada 5, depois a cada 4, depois a cada 4 de novo e vai mudando mais rápido. Hein? Aí é tipo, very easy, easy, aí depois vai pra medium, daí depois vai pra hard, very hard, depois já é impossível, e o impossível é tipo a metade da barra, tá ligado? Eu quero muito saber quais são as outras, cara. Tu vai ter que ver na internet aí e me falar. É, vou ver agora, peraí. Risk of rain, all difficult. Então, tipo, depois de 20 minutos, já vai estar no impossível. Eu não consegui sobreviver mais do que 20 e poucos minutos, tá ligado? Porque é muito difícil. Começa a aparecer muito inimigo, tu tem que enfrentar um boss a cada final de fase. Tipo, essa dificuldade aumentando, ela vai aumentando até o final do jogo, assim, tipo... Quando tu passa de fase, ele não reseta essa medida aí. Não reseta. A pira... Exatamente. Quando tu começa, tu tem que achar o teu teletransporte o mais rápido possível pra tu passar pra próxima fase. Só que, tipo, na primeira fase é até fácil tu encontrar o teletransporte. Mas nas outras, tu começa a andar, e o teletransporte sempre muda de lugar. Daí, tipo, ele pode estar em qualquer lugar da fase... E a fase é fixa, mas tem tipo assim, aqui é a floresta sombria. E a floresta sombria tem tipo 3 variações de floresta sombria. Daí ela muda um pouquinho, assim, sabe? Então, tipo, se torna um trabalho estressante encontrar o teletransporte. Porque você tem que sair correndo bem louco e encontrar o mais rápido possível. Porque, tipo, como eu falei, sabe? Tipo, o jogo já se reconhece como impossível na dificuldade, tipo, na metade da barra. Então significa que é difícil, tá ligado? Tem que sair correndo, então tipo, tem que se equilibrar em, tipo, a cada fase pegar um pouquinho de item pra te ajudar, porque, tipo, tu não consegue sobreviver se não tiver item que aumente teu dano, e que comece a soltar míssil aleatoriamente, ou que tu tenha drones que te ajudem, porque tem uns dronezinhos que tu pega no chão, e é porque cada monstro que tu mata te dá um pouco de gold, né? Aí tu vai... tem uns dronezinhos que tu conserta do chão, e cada coisa que tu abre, cada baú que tu abre, ou cada drone que tu conserta, gasta um pouquinho do gold que tu pega nos monstros, né? Então tu tem que equilibrar mais ou menos assim, preciso pegar um pouco de item nessa fase antes de passar pra próxima, mas cada minutinho a mais que tu passa significa que no final vai ficar muito, muito difícil. Tipo, no terceiro mundo ele já é gigante, às vezes tu fica 5 minutos pra procurar um teletransporte, sabe? Então tu tem que... na verdade tu tem que jogar várias vezes pra começar a decorar as fases pra pelo menos tu se mover um pouco mais rápido entre elas, porque a tua mobilidade ela é bem limitada, então tu anda bem devagarzinho, assim. tem que... Tu vai aprendendo muito sobre o jogo conforme tu morre várias vezes. Eu já quase fechei uma vez. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Bom, é isso. Eu quase fechei uma vez, mas eu tô gostando bastante do jogo. Só parei porque eu tinha que fazer um freela, então. Ah, uma coisa legal é que... Só parei porque tinha que fazer um freela, gravar um cast. É isso aí. Uma coisa legal é que ele foi financiado pelo Kickstarter, né? Eles lançaram em abril de 2013 esse Kickstarter pedindo 7 mil. E terminaram com 30 mil. Ah, legal. Não, e outra coisa legal é que eles são dois estudantes Os caras ainda são estudantes até hoje, tipo, dois caras. Assim, sim. É bem indie mesmo, né? É bem indie, ah tá. E também, tipo, conforme tu vai indo pelas fases e tu tem, tipo, achievements que, dependendo do achievement que tu abrir, tu vai liberar personagens novos. E cada um deles tem uma jogabilidade completamente diferente, o que torna bem legal tu liberar os personagens e ver essas jogabilidades diferentes. Massa. Enfim, é um jogo que eu recomendo muito e gostaria que alguém aí do cast comprasse pra gente se divertir, porque dá pra jogar co-op local e co-op online através do item. Não, cara, a tua descrição me empolgou. Eu gostei dele logo que ele saiu, assim, tipo, o gráfico, alguma coisa me chamou a atenção e agora eu fiquei um pouquinho mais empolgado. Acho que eu vou pegar ele em breve aí pra gente poder fazer umas jogatinas junto. Valeu. Cara, eu vou falar que quando eu dei esse jogo de presente pro André, eu nunca tinha jogado ele também. Na verdade, eu nunca joguei. Quase fiquei com ele pra mim. É, e foi tipo... Eu fui ver a wishlist do André pra ver se tinha algum jogo lá pra dar pra ele, mas daí... Pô, tinha vários jogos que tinham lá, mas nenhum que eu pensei, bah, vai ser um presente muito foda. Mas daí eu vi um vídeo de um canal do YouTube que eu curto muito, que é o Extra Credits. E eles estão com uma série que se chama James Recommends, que é só com recomendações de jogos. E daí ele falou desse jogo e eu pensei, porra, esse jogo parece ser muito foda, cara. Eu vou arriscar dar pro André, porque se for massa, como ele tá falando, se vai ser muito massa. Se for uma merda, cara. O André que vai se fuder, né? E não eu. se for... Não foi bem isso que eu pensei, assim, né, cara? Eu tinha certeza que ia ser massa, tá ligado? De alguma forma. Ah, eu gosto de roguelike também, né? Eu gosto de desafio, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Uhum. Beleza. Não, pô, eu gostei bastante, cara. Recomendo a jogatina aí pra quem curte um desafiozinho, né? Porque, claro que é meio estressante, às vezes morre pra caralho. Mas a arte do jogo é muito legal e a música. A música é muito massa, cara. Muito massa mesmo. Bom, boa recomendação da André. Risk of Rain. Bom, vamos partir rapidamente aí pro nosso bloco de notícias. É, basicamente, a gente tem pouca coisa para falar hoje, mas a primeira notícia é Eugênio. Acorde, Eugênio. Tô acordado. Pokémon Ruby e Safira estão sendo relançados para o Nintendo 3DS. Eu ouvi falar disso, cara. E eles vão se chamar Omega Ruby e Alpha Sapphire. Cara, assim, ó, o mais interessante é que... Ó, tá aí o dinheiro da Nintendo, porra. É isso aí. Tá aí o dinheiro. Pra que fazer console? Os caras, eu acho que gastam metade do orçamento anual deles só no departamento pra escolher os nomes dos Pokémon, né, cara? Dos jogos de Pokémon. Porque, porra... Não, é isso, né, cara? Acho que não é tão difícil assim. O mais engraçado desse anúncio é que teve um programa exclusivo da televisão japonesa antes de ontem, acho. E eles... eu peguei pela internet a transmissão. E nesse programa exclusivo aí do Pokémon Get TV, eles iam mostrar cenas do jogo. Alô? Aí eu falei, bom, vou mostrar um gameplay rapidinho aí, né? Vamos ver como é que é e tal, se é na engine nova do Pokémon XY, se é no antigo. Cara, daí eu fiquei meia hora vendo aqueles japoneses, aí eles mostravam qualquer coisa que não era o jogo e ficavam, sabe? Cara, mostrou, sério, velho, eu vou mandar pra vocês no YouTube o que que mostrou do jogo, tá? Mostrou, tipo, 3 segundos da CG da introdução do jogo, tipo, mostrou um Pokémon, a câmera girou e acabou. Aí você pode ficar, deles, tipo, até amanhã, e saíram correndo e acabou o programa. E fizeram sair com o cu. Saíram correndo pelado. Cara, tipo, eu disse, não, cara. Não. Bem feito pra mim, e assistindo essa merda, tá ligado? Bem feito pra ti que foi assistir programa de TV japonês, né? Bem feito, cara. Os caras não, cara, batem meio cara, na cabeça. Cara, tem o vídeo do programa aqui, velho. Puta, eu vou mandar pra vocês depois. Tem o vídeo do programa pra vocês verem, mas deixa eu ver se é esse vídeo aqui que aparece o tal da cena. Aí tu marca nos melhores momentos daí, ai, pra gente. Ai, cara, puta merda. Não, eu vou fazer vocês assistirem uma hora de programa que nem eu. Ó, vou mandar o vídeo aqui pra vocês. Olhem 28 segundos, tá? E aí, enfim, né? Foi isso aí que apareceu do Pokémon novo. Mas legal, né? Pra quem curte o Pokémon Rubi e Safira, é considerado um dos melhores aí. Ele era do Game Boy Advance, né? O pessoal gosta bastante dos jogos. Foram jogos que introduziram algumas novidades na série. Então, eu acho que vai ser um bom relançamento, assim. E, tipo, no Heart Gold e Soul Silver eles fizeram um trabalho excelente de relançamento, sabe? Não foi só um port podre, assim. Foi bem legal. Foi legal mesmo. Então, acho que vai ficar um jogo bom. E, cara, a outra notícia que eu separei pra hoje é sobre o novo Unreal Tournament, que será gratuito e ele será completamente modável, né? Ou seja, a comunidade de modders vai poder trabalhar livremente no jogo. E, cara, o mais importante disso, o mais interessante... é a engine dele, né, que é a Unreal Engine 4, e, putz, eu não sei se vocês viram o vídeo da engine, mas, cara, tem que ver esse vídeo, velho. Puta, tá bonito demais. Eu só confesso que eu não tô muito por dentro do que é Unreal Tournament, cara, tu pode me falar aí? Tu nunca jogou Unreal? Não. Nossa. Era um FPS. Nossa, ó. Nossa, Raul, ganhasse agora. Tu tava em coma nessa época? Que show. Tava jogando com o Cronômetro. Deu certo. Tipo um CS, cara. Tipo CS. Então, ele sempre foi um jogo de FPS competitivo que sempre foi parâmetro de gráfico, né? Porque na época, enfim, a Unreal Engine dominava ali e tal. Aí, bom, cara, eu achei muito foda esse vídeo porque a engine tá muito bonita, né, cara? Então... aquela coisa, né? A gente falou tanto aí de história, né, Raul? De To The Moon e tal, mas não adianta que um gráfico bonito é... sempre chama atenção, né, cara? O cara nunca vai deixar de aparecer. Eu ia fazer uma analogia idiota com mulheres, mas desisti. Não faça isso. Então, é melhor ficar em... de vez, cara. É melhor ficar em silêncio nesse caso. Bom, o que, que vocês acham aí desse Unreal novo? Alguém se empolga pra jogar? Tão interessados? Não tão? Ah, cara, eu não tenho máquina. Se rodar no meu DS, eu jogo. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia pra ti, gente. Tá, eu vou ver o vídeo agora, nem vi, tá bom. Eu confesso que eu nem sabia o que era, mas sei lá, quem sabe fazer um All Night dia desse. Vamos lá, bora. Bora, Lan House. Uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente sempre faz, né, hoje em dia. É, um All Night, cara. Nossa, eu acho que eu aguento uma hora no All Night e já tô dormindo em cima do teclado. Caralho, velho. Nem meia-noite o gente tá caindo na gravação. É, assim, o vídeo tá impressionante mesmo. Não, e depois tu olha o vídeo inteiro ali, André, porque, na verdade, esse vídeo é uma demonstração da engine, inclusive pra quem desenvolve. Então, ele mostra como é que ela funciona, né mesmo? Como é que é a interface dela de trabalho. O Unreal, ele não era uma vibe tipo Crysis, assim? Ele era um vendedor de engine, assim? Porque a engine do Unreal, ela foi usada em tudo que a gente jogou aí na vida, né? Sim, mas foi como eu falei. O jogo Unreal, na minha opinião, né? Do que eu entendo, o jogo Unreal era um monstruário da engine, né, cara? Era um bom jogo de FPS. É, de Crysis, bem divertido, tá? O jogo... extremamente rápido, ágil, bem divertido, mas tipo, era... Caralho, mas olha esses caras. é isso que eu quero ver a reação de vocês, cara. É foda. Não, tem que botar em 1080. Tem que ver em HD, porque vale a pena. Ah, já não roda bem no meu micro. Porra, não, bicho, eu rodo aqui, ó, tudo janela de 640 por 480, bem pequenininho, e olha lá. PC da Tem um monitor, uma TV de porteiro, assim. Que... Rapaz, a TV de porteiro é mais rápida que meu computador, cara, não tem noção. Tá, ok. E a gente também combinou de falar aí, porque o Raul separou um link pra gente. Fala aí, Raul. Fala, Raul. Eu fiquei sabendo dessa através do 365 Indies. Do Kiliano aí, que fez uma participação no nosso cast, abraço pra ele. Sobre um... bota a voz dele aí falando alguma besteira. Sobre o Split Play, que é basicamente o primeiro site brasileiro voltado totalmente para jogos independentes brasileiros. Ó. Oh. Brasil, sim. E pô. E pô, eu curto bastante jogo independente assim e acho interessante ver coisas feitas no Brasil e tal. E pô, eu entrei no site pela primeira vez e eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa, cara. Que assim, tu não ouve falar. Tu não ouve falar, exatamente isso, sabe? Pô, um monte de jogo legal, assim, sendo feito aqui no Brasil e que não conhece, sabe? É, foi a história do... exatamente o que a gente falou do Tio The Moon. O meu medo é estar passando batido por um Tio The Moon da vida e, sabe, nem sei, né? Tipo, nem vi, sabe? Então eu acabei de ver... É, exato. O único jogo que eu conheço na capa dele aqui que eu ouvi falar é o Cangaço, que é um jogo brasileiro. E esse Chroma Squad aí também é famosinho, né? Ah, Chroma Squad é. O Chroma Squad até eu acho que tem alguma coisa a ver lá com os desenhos daquele Fábio Yabu. Será? Não, acho que não, mas ele tem. Acho que é no mesmo estúdio daquele Knights of Pen and Papers, pá. Talvez. Talvez seja. Ah, e eu tô clicando aqui no Face It pra ver qual é que é. Me pareceu interessante. É um jogo de terror. Mas bem legal mesmo. Cara, como e o site tá bonito. Assim. O site tá bem bonito e como o Raul falou, né, cara? Pô, iniciativa legal, porque, tipo, fica bem mais fácil tu parar pra prestar atenção num jogo aqui no Split Play, né, do que no Steam, que basicamente não tem jogo brasileiro. Tipo... É, tem, acho que até tem desenvolvedor brasileiro ali no meio, mas normalmente tu nem sabe. Aham. Ah, eu tenho certeza que esse Chroma Squad tem alguma coisa a ver com aquele... O negócio do Fábio Yabu que ele desenha lá, cara. Esse dia ele comentou alguma coisa no Twitter. Será? Ah, então tá, né? Se tu diz... É, eu acho que... Bem legal, o gráficozinho do jogo é bem legal. Eles parecem uns Power Rangers, assim, né? Mas o jogo tá em inglês. É, inglês é a língua universal do mundo, cara, até no Brasil. É isso aí, até no Brasil. Então esse é o Split Play, site brasileiro para comprar joguinhos indie. Quem ainda não gosta de jogos indie ou não sabe o que é... Fique de olho no Save Point, terá novidades. Mas, assim, uma coisa legal do Split Play ali é que tem bastante jogo bem barato, assim, sabe? Jogo de 3 pila, 4 pila, 5 pila, 7, sabe? E quando tu entra numa página de um jogo, sempre lá no final da rolagem tem uma partezinha falando só dos desenvolvedores, sabe? Com um link para a página dos caras e tal. E que eu achei isso uma adição muito legal, assim, porque às vezes tu... Ah, isso é bom. Tu vê um jogo, tu curte e tu... É fácil, assim, de tu ir lá e ver outros jogos dos caras, assim, né? Eu acho que principalmente no mercado indie, né, Raul, é bem legal tu conhecer o desenvolvedor, porque muitas vezes a história... É porque tu pode começar a acompanhar o trabalho dele, né? É, claro. E assim, muitas vezes os motivos do jogo que estão ali e tal, te fazem prestar mais atenção quando tu conhece, digamos assim, o cara, né? Tu fala, pô, que legal, o cara se esforçou aí pra fazer, ele, né, ele fez um Kickstarter, ele não sei o quê, esse jogo é sobre a família dele, então isso acrescenta bastante, né, cara? Porque são jogos bem pessoais, né? Exato, o cara acompanha ali a lista de remédio que tava tomando pra terminar o jogo. É foda, cara. Tu acompanha. A minha namorada brigou comigo, agora eu fiquei inspirado pra escrever essa parte. É massa. É isso? É isso. Bom, Eugênio, pra finalizar, clica no link que eu botei no Skype agora e olha se esse RPG e me diz que tu não vai querer jogar ele. Deixa eu fazer um esforço, eu tô deitado aqui no sofá com o fio esticado até o PC. Deixa eu ver. Esse Kickstarter já acabou? Pois é, se não acabou eu quero pagar. Eu acho que não deixa acabou. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo. Frente. Não, dá pra participar ainda, 26 dias. É, então assim, esse jogo que a gente tá falando se chama Shyness, e ele é um... RPG ele é um RPG japonês-francês, né? Ele é um JRPG. O Shyness é um RPG de um estúdio francês independente que tá com o Kickstarter, até onde eu sei, em aberto. Tá, ele é um RPG japonês de um estúdio francês, é isso? Eu não sei se ele é bem de RPG, por isso que eu corrigi até o japonês ali, porque... Oh, eu gostei dos traços, cara. Dos Mas, desenhos, cara, a arte, eu achei a arte do jogo muito bonito. E sim, cara. Trailer é um negócio novo, cara. E é um beta, né, assim, teoricamente, porque eles ainda vão investir bastante dinheiro. Não, exatamente, eles estão aí pedindo financiamento e faltam 26 dias, eles estão com 60 mil e eles querem 100 mil pra... Sabe o que isso me lembra, cara? Me lembra um Dragon Quest com um traço próprio, cara. É, e assim, a história, pelo que me parece... Não tem como não falar que não é japonês, né, cara? Tipo, olha os traços do boneco Shadow. É, tem influência, mas não é mangá não, cara, porque também é diferente. O gráfico tá lindaço aqui, né, cara? Não, o jogo é... Mas olha a roupa do principal, Dragon Ball total. Aquele Toriyama ali no meio, a gente perguntando se é japonês. É, mas ele tem um traço bem mangazão, né, cara? Eu achei interessante, o sistema de batalha dele é bem ação, assim, né? Não é nada por turno travado, digamos. É, tem o controle total do personagem, ele meio que faz uma arena, parece que tem algo que delimita o cenário e tu pode te movimentar naquele espaço ali e vai lutando com os inimigos e tal. Então eu acho que assim... Ele fica um pouco entre a ação e o RPG, né? Não sei fazer uma comparação direta agora, mas me veio na cabeça... Ó, ele tá lutando agora no vídeo que eu tô vendo. Me veio na cabeça o Ni no Kuni. Mas ele tem algo misturado com Quick Time Event, assim. Naruto? Não tem um jogo do Naruto tão assim também? É, o Naruto... Eu não sei porquê, mas ele... O estilo de luta me lembrou um pouco o Legend of Legaia. Ah, esse aí eu não joguei ainda. É, mais ou menos. Mas, então, aí, tem um jogo mais do Naruto. Mais uma impressão. Também. Aparece uns quick time. É, aparece uns quick time events, assim, e tal. Então, mas cara, pô, fiquei bem interessado, né? Só assim, do ponto de vista de história, bom, não dá pra julgar, né? Tipo, os caras estão fazendo agora, eu já tô julgando a história. Mas assim, me pareceu algo bem, bem fantasy, assim, em um mundo dominado pela mágica. Estes heróis, sabe? Assim, não quero que caia no lugar comum, sabe? Tomara que eles estejam programando aí uma história bem interessante e que, apesar de que sempre vai ter o clichê de, porque a magia, porque não sei o quê, mas, sei lá, né, cara? A gente não pode julgar nesse momento ainda, assim. Mas é algo bem, bem fantasia mesmo, magia e tal. Então, se alguém não gosta desse estilo... Eu acho que não vai gostar muito, mas eu gosto, não é isso que vai me afastar do jogo. Quem quiser ajudar a apoiar o projeto no Kickstarter, aí por $20 tu consegue a cópia digital do jogo. Pois é, eu tô pensando seriamente em apoiar, cara. Eu até ia falar que Kickstarter, assim, ó, eu tenho uma certa preguiça de ficar procurando jogo e, vou, né, tipo, vou dar uma garimpada e vou descobrir um jogo foda e vou apoiar. Pô, cara, esse aí pulou na tela aí, nas notícias e tal e... É. Mas sabe que Kickstarter é assim, né? Tu apoia agora, só que tu só vai jogar daqui 2 anos, né? Não, pois é, exatamente. Os caras não fizeram o jogo. Eu acho que é um jogo que não vai ser barato, sabe? É um jogo grande, eles estão pedindo 100 mil, que não é pouco, né? Então, é bastante, né, na verdade. Então, eu acho que realmente um investimento, cara. É um jogo aí que pode sair muito mais caro. Não sei se a plataforma dele é só PC inicialmente, né? Às vezes eles estendem para outras plataformas. Mas, pô, a própria página do Kickstarter tá muito bonita, né? Com os personagens em movimento, cenários, explicação, sistema de batalha. Eles estão bem preparados, né? Não é um projetinho qualquer. O André fez a comparação certa da batalha porque ele falou assim, ó, que Shiners é inspirado em mangás como Dragon Ball e Naruto. Tô ligado, mano. O André é foda. Sabe que, de certa forma, eu acho uma pena, assim, porque a França tem uma tradição bem forte de desenho e de história em quadrinhos, assim, deles importar esse estilo japonesão, assim. Talvez por uma questão de mercado mesmo, assim, mas... Eu diria que é um japonês diferente, né? Não é assim, tu olha a cópia de Naruto, sabe? Não, tu olha assim, pô, legal, sabe? É, Ele ainda tem um aquele estilo meio europeu, assim, tem, sabe? Tem um beijinho. Mas dá pra ver que ele é bem fortemente baseado no mangá, assim, né? Eu só ia dizer que tem um pacote aqui pra quem quiser, que pra apoiar no Kickstarter, que é $2,500 e tu ganha, sei lá, deve ganhar tipo a vida do criador se ele morrer também. Não, tem mais caro, tem o de $7,500. Beleza, então é isso aí, pessoal. Shines, joguinho legal. Quem tiver $7,500 sobrando, apoia. Quem tiver $1 também pode apoiar, porque é o mínimo que você pode pagar no Kickstarter. E a gente vai terminar esse Save Point Podcast por aqui. A gente agradece para todo mundo que ouviu e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima, aí, pessoal. Valeu. Short steps and deep breath. Everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? What I feel, what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me. Eu queria ver se, de repente, o Eugênio tava aí, não sei se ele... Quem é o Eugênio? O Eugênio, cara. Eu também não sei quem é o Eugênio. É, se vocês ouvirem os podcasts que ele participou, vocês vão saber. É, tem que ver lá quais são, mas tem... A gente sabe quem é o Eugênio, mas é que ele aparece tão pouco, assim, que... Não, mas é que, né? Sério? Ha ha ha. afinou. Não, ele foi todo. Não, não, mas é que o bicho. Sério? O Horácio participa mais do podcast do que o Eugênio. Ô João. Oi. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Que é isso? Salve a seleção. Não faz isso, Raul. Tá, beleza. Por favor. Se o Brasil ganhar a Copa, olha, vai dar merda. Mas, cara, eu vou te falar que eu não tô com vontade nenhuma de acompanhar essa Copa. Eu não. Eu, cara, a Copa do Mundo pra mim se chama E3. Cara, eu tô maluco pra falar do Tio Demon no podcast. Não fala, não fala. Eu quero guardar pro podcast. É animal. Beleza. Meteu o pau no jogo, palha. Pá, vai tomar no cu, Raul. Tá expulso dessa porra do podcast, filho da puta, dinossauro do demônio. Vou fazer tu enfiar esse bracinho curto aí no rabo pra ver se é bom. Mas. É. Não, na real, eu não acho jogo, palha. No final, no final, o cara dá uma suadinha pelos olhos, assim. Uhum. Tu fechou ele? Fechei. É um jogaço, vai dizer. Ah, meu Deus. Não fala, não fala agora. Segura, espera, vamos esperar. Tá, beleza. Enquanto o João tá falando isso aí, cara, todo mundo dá mute no microfone, tá ligado? Daí não atrapalha. Ah, pois tá, então. Pode ser o barulho de eu me masturbando, não. Não. Se estiver atrapalhando, eu posso parar. Atrapalha. Ok. Deixa eu ver aqui. Melhores momentos. Cara, tô com vontade de derrotar você, hoje. Você é um tremendo porcalhão. Olha o Velociraptor me dando lição de moral aí, ó. Mas que é um gentleman, é indiscutível. Olha só, Dragon Quest 6 na Wikipédia é Dragon Quest Tsuchi Kusu Muarashoshi Daishi. Ah, interessante. Muito bom. Dragon Quest 6? É. É o 6, o teu. Ele é remake, ele não é do DS, ele é remake, né? Não, ele é o remake do SNES. Mas se tu beleza. Olhar que todo trailer é um spoiler, também faz parte, né, cara? Que todo o que é um spoiler? Todo trailer é um spoiler do filme, então é só não. Eu não vejo mais trailer, eu tenho a opção de não ver um trailer. Aí vem um filho da puta e pega e diz, porque no final o barra do Titanic afunda, porque o Luke Skywalker é filho do Darth Vader. Depende, se tu vai no cinema, tu não tem opção de não ver o trailer, às vezes. A menos que tu chegue atrasado, mas a menos que tu seja cego. Pô, a menos, mano, que tu fude os teus olhos. Nossa, 3 horas. Que nem o Shiryu, aí, né? É. O Shiryu era um cara que odiava spoiler, tá ligado? Eu linkei pra mim no Google Paradas aí. Vou botar aqui no Skype. Pra Google você. Paradas. Por favor. Novo serviço do Google Paradas. Também vai ter o Google Paranauês, pra resolver os Paranauê. Paranauê é pra tu manjar dos Paranauê. Né? E podia ter um Google Putaria, tá ligado? O cara, sabe? Umas putaria baluda, bem selecionada. O cara entra no Google. Pô, ia ser da hora. A gente analisou teu... Se tivesse um serviço de putaria, ser animal, hein, cara? A gente analisou teu histórico de 15 anos vendo putaria na internet e a gente sabe qual é o pico. Prazer massa. Aí já começa assim, tu abre o Google Putaria, ele diz assim, prostitutas na sua região, travestis na sua região, anões na sua região. Daí só vai ter aquele anãozinho de Criciúma que todo mundo conhece, tá ligado? Uhum. Aquele que roubou o uísque do Xixo? É, pode ser esse aí. Se só tem um, é um anãozinho skatista, não é? É, o anãozinho. É, viu? Só falei que só tem um. O cara fala, todo mundo. É, o skatista é aquele lá, tá? É esse aí. Mas por que ele é filho da puta? É o único anão que eu conheço em Criciúma pra poder dar uma referência. Conheço poucos anões pra saber se esse é filho da puta ou não, né? Cara, eu nunca falei com ele, mas ele parece ser gente boa, cara, sei lá. É, eu conheço dois anões. Esse, é só porque falaram que ele roubou a bebida de não sei quem. Não, ele é anão, cara, mas ele é um anão skatista, cara, tipo, isso é muito... sei lá. Ah, mas tem no Jackass também, vão dizer que a gente tá copiando o Jackass.